Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre, eu tô do Jovem Nerd e eu já brinquei de Barbie uma única vez na vida. Ah, que bonitinho. É, você era quem? Você era quem? Eu era o Ken. Você era quem? Quem? Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a senhora Jovem Nerd. No meu tempo, os brinquedinhos tinham tinta de chumbo. Oi, aqui é a Francine e eu comprei uma moranguinho semana passada. É original mesmo? Não, moranguinho, que nem que a gente tinha nossa época. Caramba, onde está? Aquele chapéuzinho. Aquele cheirinho de morango especial, aquela química. Tô fazendo. Adoro. Ah, eu amo. Pois, aqui é a portuguesa, eu vou dar quatro opções pra Zagal. Pera, uva, maçã, salada milho. Me diz quem você é, você me dá negócio. Salada Miss. Pensei que ia falar, sei lá, melão. Eu prefiro melão. Muito bem, nerds, estamos aqui, olha só, estávamos devendo vocês contarem as suas brincadeiras, os seus bonecos. As nossas brincadeiras de boneca não era assim tão glamourosa, não. A gente sempre brincava que era refugiado de guerra, lembra? Que isso? Não, peraí. Refugiado de guerra, direto. Peraí. A gente fazia nada as cabanas. Nada mais atual que isso. Era, totalmente atual. A gente fazia as cabanas embaixo da mesa, lembra? E do chuveiro, dentro do chuveiro. Dentro também. Do chuveiro, cobria com lençol. Na chuva. Não. Refugiados de guerra na chuva? Não, é porque a gente tinha uma parente. Que era refugiada a gente de tinha guerra? Uma parente, não. A gente tinha uma amiga, pelo amor de Deus. Não. Uma amiga. Que era refugiada? Não. Que ela era maluca da brincadeira. Então, ela bolava os roteiros. Tinha roteiro, sabe? Então, assim, tinha que seguir um roteiro. Aí a gente fazia, né, os cenários, né, do chuveiro, embaixo da mesa, essas coisas. É. E aí ela falava assim, e começou a brincadeira. Não era nesse ritmo, né? E começou a brincadeira. Aí pronto, quando ela falava isso, tinha que alguém começar no texto. Amanhecendo. Era assim mesmo. Se alguém saísse do texto, ela... E acabou a brincadeira. Não era pra falar isso. A garota era diretora de... e roteirista, era um porre. Brincar com a garota. Ela virou advogada, né? Virou advogada. Nossa, olha. E começou o julgamento. E acabou o julgamento. É, ela deve fazer isso até hoje. Acabou o julgamento. E-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de e-mails. É Canelada, Zona de Cast. Vamos. Azaghal, olha só. Estamos em agosto já. Você acredita nisso? O ano passou voando, meu velho. Rapaz. Mas eu quero falar dos nossos amigos da PicPay, porque nesse mês está rolando uma campanha muito maneira chamada Agosto Verde, que é justamente um mês dedicado a ajudar as pessoas a se conectarem com as causas sociais, Azaghal. A campanha quer encurtar o caminho entre as causas e as pessoas interessadas em ajudar. Porque às vezes a gente, ah, não sei quem ajudar, eu não sei, entendeu? Eu não conheço as instituições, as séries, etc. Então, a galera do PicPay juntou, fez várias parcerias com diversas instituições, como a Associação de Apoio à Criança com Câncer, a AAC, a Associação de Assistência à Criança Deficiente, a AACD, que a gente conhece muito bem pelo Teleton, o Instituto Chefes Especiais, Cruz Vermelha, a Associação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, FEMAMA, entre outras várias. Olha só que maneiro. O que você pode fazer? Todas as doações pro Agosto Verde são feitas via PicPay. E durante todo esse mês, o PicPay vai reservar uma área exclusiva do aplicativo, onde você vai poder encontrar todas essas instituições e escolher a sua preferida para doar. Olha só que maneiro, Azaghal. Muito maneiro. Para doar, é só você clicar no botão pagar do seu PicPay, e aí você vai ver uma aba chamada Agosto Verde. Aí você clica lá, você vai ver a lista de instituições participantes. Escolhe a sua, em dois toques você faz a sua doação. Muito maneiro essa iniciativa do PicPay. Se você quiser saber mais, você pode ir em agostoverde.org, que tem todas as informações sobre essa mega campanha do PicPay, rapaz! E Azaghal, hoje, como primeira sexta-feira do mês, tem Nerdtech na sua timeline, rapaz! Olha aí, rapaz! Mais uma vez trazido um episódio extra do Nerdcast de tecnologia, trazido pela Alura Cursos Online de Tecnologia. E vamos falar com Paulo Silveira e Maurício Linhares sobre métodos ágeis. Sabe aquele projeto da sua empresa que vocês fizeram especificação um ano atrás e não tá no ar ainda? Ou quando entregue, o cara entrega, tu pega, fez a reunião, pediu um negócio, o cara vai lá, desenvolveu, te entregou um tempão depois. Não era nada que você tinha pensado. Aí você, puta, gastou um tempão de desenvolvimento, você tava no escuro, você não entendia, etc. Quando chegou na sua mão, não era aquilo. Uma merda. Já aconteceu? Ou o Nerdcast de RPG que você espera e nunca sabe. Aí é diferente. Aí você, a gente manipula o tempo e espaço e entrega no prazo, seja qual for. Tem bug no sistema também que você corrige, ele volta. Cara, tem um monte de coisa. O fato é que problemas como esse podem diminuir muito se os métodos ágeis forem aplicados como princípios de projeto. A gente vai falar muito sobre isso nesse Nerdtech. Cara, vale a pena você ouvir, porque a gente tá falando de filosofia de trabalho, que é muito maneiro. A Alura já tem mais de 400 cursos de tecnologia. Pela madrugada. Cursos de tecnologia e não só de programação e design. Vários deles vão te ajudar a conhecer esses novos métodos. Claro que tem o curso de métodos ágeis, mas tem curso de Scrum também, até de Lean Startup. Cara, tem muita, muita coisa. Vale a pena você conhecer e aproveitar os 10% de desconto que eles dão no alura.com.br/promoção/nerd. Vai lá estudar os métodos ágeis. Vai ouvir o Nerdtech que tá na sua timeline já. Mostrar pro seu chefe como esses mega atrasos de entrega de projeto podem estar com os dias contados. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para 17 minutos e como era bom poder brincar na rua. Quero agradecer aos nerds que doam sangue. Lembrando, gente, sempre que a gente tem link aqui para doação de sangue para um nome específico, é emergência. Doação de sangue para Henrique Madureira Bolognese. Tem link para você saber mais informações. Se você estiver na praça dele, pode doar diretamente em nome de uma pessoa que está precisando. Obviamente, você vai ver o tipo sanguíneo e tal, não sei o quê. Você pode salvar uma vida. Aliás, você sempre salva vidas quando você doa sangue, mesmo anonimamente. E por isso a gente agradece ao Ivens Correia, o Arthur Machado, o Rômulo Freire, o Diego Moreira, o Felipe Mendonça, Esaú Dantas, Celso Auru, Gabriel de Bortoli e Bruno Martinhago. Muito obrigado, galera, que doou sangue esta semana e salvou vidas no futuro. Muito bom. Também temos a galera que doa cabelos para o Scalp Solidário. Ajuda assim quem precisa. O Gabriel Crespi e a Gabriela Esteves foram os doadores da semana. Muito bom! E queremos agradecer as artes dos fãs, que você pode ver também aí no aplicativo, como os jogadores de RPG Call of Cthulhu aqui do Nerdcast, pelo Lucas Henrique, muito bom, muito obrigado. Também tem o Padre Azaghal versus Nier Latotep do Rodolfo Cavalcante. Foi muito maneiro. E temos o Oleg Korolenko pelo Raoni Barcelos. Olha aí. Oleg de Cócoras? Tá certo. Muito bom. Denis Risoli, técnico em informações geográficas e estatísticas, 27 anos, e Vitória, Espírito Santo. 13º e-mail. Aí sim. Aí sim, isso é uma boa pedida. Mandar quantos e-mails você mandou? Nossa. Sobre o termo pelego. Ah, não acredito, o Nerdcast. Chamei a galera lá de pelego. Ah, o Jovem Nerd adora. Sobre o termo pelego, segue a origem da palavra que mostra que o Jovem Nerd estava certo, mesmo sem saber disso. 1. Pele de carneiro com lã. 2. Capacho feito dessa pele. 3. Capacho, pessoa servil dominada por outra. Daí a definição de Jovem Nerd pelego. Que eles eram soldados. E sindicalista a serviço do patronato ou governo. É isso. É. Contribuiu. Contribuiu. Curiosidades. Curiosidades. 13 e-mails. Muito obrigado, cara. Um Google. Ele foi no Google pra gente. Iclis Rodrigues, historiador, 31 anos, Florianópolis, Santa Catarina. Olha aí. Para me adequar às normas ainda vigentes. Aviso que este não é meu primeiro e-mail. Na verdade, é o quarto. Olha, segunda aí. Pessoa que muito manda a quantidade. Muito bom, muito bom. Não preciso nem botar ordem, as pessoas já sabem o que eu quero. Isso se chama-se proatividade. Gostaria de apontar uma canelada muito discreta do Felipe e dar algumas informações bem precisas a respeito do sucesso da invasão da França pela Alemanha. Isso. Em um determinado momento, ele comentou que o rei Eduardo VI, que abdicou do trono para casar com uma americana divorciada, era nazista. Na verdade, ele era o Eduardo VIII e não o VI. Já o resto da observação está correta. Tanto que Churchill fez um grande esforço para esconder documentos que deixassem clara a simpatia de Eduardo VIII pelos alemães. E aí, ele era amigão. O cara basicamente achava que o irmão dele, aquele que o Colin Firth interpreta em Discurso do Rei, era um idiota. Odiou ter sido forçado a abdicar e torcia para que os alemães bombardeassem a Inglaterra. Nossa, que babaca. Pois só isso faria os ingleses se renderem. Caraca, cara. Agora imagina se esse maluco não tivesse abdicado. É, se ele não tivesse interessado pela americana. Eles iam ter um aliado da Alemanha e... A Inglaterra ia se render. Eu não sei se ele ia ter poder político pra isso, mas... Mas ele ia, né? É, era um risco, né? E por isso que mais um motivo pelo que tiraram o cara. Sabia que ia dar merda. Sobre a invasão da França, muita gente aponta a vitória militar sobre um inimigo importante e falam sobre a humilhação infligida sobre os franceses, que tiveram que assinar uma rendição no mesmo vagão de trem onde os alemães assinaram a rendição da Primeira Guerra em 1918. Isso, exatamente. O que normalmente não é lembrado é que vencer a França deu um boost econômico e material gigantesco aos alemães. Uhum. Uma lista francesa de bens levados pela Alemanha entre 40 e 41, 1940 e 41, contabilizou um valor total de 154 bilhões de francos, ou 7,7 bilhões de Reichsmark. Também não diz nada. É, tem que... Vamos ter uma conversão atual, é, em, né? Dólar. Quantas balas juquinhas? Exato, em balas juquinhas. Quantos gols? Gols brancos, 1000. Exato. Ele continua aqui. Desta soma, um terço era composto de equipamentos militares franceses. No que concerne as armas, o total inclui 314.878 rifles. Nossa, cara, como será? 5.017 peças de artilharia. Nossa. 3,9 milhões de obuses. 2.170 tanques, os quais permaneceram na ativa e sendo usados pelos alemães na guerra mesmo anos depois. Caraca! 47% dos canhões de artilharia alemã em 44 eram de origem estrangeira, a maioria francesa. Caraca. E esses filhos da puta se renderam. Não tem como apoiar isso, cara. Não, e não tem nada que justifique isso, cara. A guerra Paris, seria... Paris! Sim, foda-se, foda-se, cara! A guerra seria completamente diferente se eles não tivessem se rendido, cara. Outro terço do saque dizia respeito a equipamentos de comunicação, transportes e serviços ferroviários. Das ferrovias francesas, holandesas e belgas, foram tomadas... Eles têm uns números muito precisos. 4.260 locomotivas. Nossa. E 140 mil vagões. É muito mais que conquistar a Ásia no War. Números muito superiores aos investimentos alemães no setor durante toda a década de 30. Ou seja, financiou a guerra toda. A França financiou a guerra. Financiou a Alemanha, é isso. Caraca, cara. Em seguida, a lista continha matérias-primas estimadas em 13 bilhões de francos em 1940. Faça sua conversão. Exato, né? A Alemanha tomou 81 mil toneladas de cobre, o bastante para aumentar em 8 meses a duração de seus estoques e quantidades de níquel e estanho para mais um ano de uso. Por fim, houve uma grande apropriação dos estoques de gasolina e petróleo, claro, combustíveis essenciais e um esforço de guerra dos quais a Alemanha sempre careceu. Exato. Dependendo de importações. Caralho, que... Você lembra desse? Um prejuízo, você fica só com mais raiva dos franceses, cara. Bandeira branca não tinha nenhuma, né? Eles usaram todas. Essas não pouparam. Tuane Onesco, especialista em conteúdo Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Olá, Neds, esse não é meu primeiro e-mail. Até porque eu mandava e-mails de áudio pra vocês lá em 2009. Olha aí. Essa foi, essa verdadeira, cara. A gente podia voltar com isso. O que você acha? E-mail de áudio? Não. Mas testar, se for uma merda, a gente não bota. Hoje em dia é tão mais simples. Mandar um áudio. Você acha mandar um áudio? Mas é, 2009 era muito mais difícil. Mas aí a pessoa tem que ser muito legal. É, mas aí é com ela, já com a gente. Então, beleza. Então, quem vai ouvir é o mal, que se foda. Vocês querem mandar... Manda nas cordas do mal roboto. Tá bom, é. Então manda e-mails de voz. Tem que ser curto, né? Não é. E-mails de voz de até 1 minuto e meio, 90 segundos. Você tem que ser sucinto. Exato. E tem que ser muito maneiro. E tem que ser muito bom. Exato. Desculpa, mal. Sobre o último Nerdcast relacionado a Dunkirk, tenho algumas coisas pra dizer sobre a Polônia. Tive a oportunidade de morar lá durante 3 meses no ano passado. Visitei museus, locais históricos relacionados à Segunda Guerra e, obviamente, Auschwitz. Fiz vários amigos poloneses e costumo dizer que a Polônia virou minha segunda casa. Discuti com esses amigos de lá sobre essas questões da guerra, do domínio nazista, etc. O que foi falado por vocês é muito real. O grande azar da Polônia é sua localização. Até hoje, algumas pessoas têm completo medo de uma nova guerra estourar. Conheci pessoas que aprenderam o idioma alemão muito cedo, porque nunca se sabe o que pode acontecer amanhã. Caraca, cara. É um povo muito maltratado pela guerra, mas um país incrível, maravilhoso. Então ficam 2 dicas. 1. Precisamos conhecer a história para que ela não se repita. Algo dito em toda visita por Auschwitz. E 2. A Polônia merece um Nerdcast. As pessoas precisam conhecer melhor as particularidades de um lugar com essa história. Inclusive, uma coisa muito interessante é falar sobre os sardos alados, o exército polonês que usava asas e dizimava exércitos inimigos em muito maior número. Como assim usava asas? Agora eu tô curioso. O que foi essa? Que... Capitão América? Caraca, cara. É aquele maluco lá, o Águia? Qual que é o nome dele? Falcão? Falcão, é isso? Eu não entendi que asas. Os caras voavam? Não, não falou que eles voavam, falou que eles usavam asas. Asa delta? Sei lá, abria asa no chão e saia correndo. Caraca, tá falando que é, porra é essa aí, cara? Que porra é essa? Agora eu fiquei curioso. Hiya, Bobby. Wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl. A gente brincava muito de Barbie. De Barbie? Nossa, não. A gente demorava um dia inteiro só pra montar os cenários. Olha, não, sabe. E pra dividir. Porque a gente tirava no 0 em 1, quem ia começar a escolher. Aí ficava, eu quero essa Barbie, essa roupa, esses acessórios. A gente ficava o dia inteiro dividindo. Você fica com isso, você fica com... Que ia dando a volta. Você, cada vez você podia escolher uma roupa, um acessório, um negócio. Ia dando a volta. A gente ficava o dia inteiro. Só selecionando. Só selecionando. Aí mais um dia pra montar. Montar o cenário. Aí no último dia as mães iam buscar já as filhas. E nunca tinha brincadeira. A gente brincava 5 minutos. Gente, mas lembra que no nosso tempo não era o nosso tempo. Era Barbie e Bob. E Bob, não era Ken. Não, e lembra que antes a gente não tinha nem o Bob, a gente só tinha Barbie. E aí a gente usava um toureiro. Um toureiro. Que a nossa mãe trouxe de uma viagem. E tinha a Suzy também, lembra? Caraca, a Suzy, adorava a Suzy. Era muito genérica, eu não gostava. Nossa, eu amava, eu tinha uma Suzy. Não, eu não gostava não. Eu tinha uma Suzy ruiva de vestido rosa, amava ela. Ah, engraçado. Ela era bochechudinha, era tipo mais parecida comigo. Eu sempre fui mais pra Suzy que pra baixo. Carinha de bolacha. Aqui tá dizendo que o Bob tinha esse nome no Brasil porque Ken parece com a palavra Ken. É, pois é, Ken. E aí ia gerar muita confusão, aí os caras mudaram o nome. Mas agora... Olha aí. Então, gente, eu gostava do Bob, porque o Bob, o tradicional dos anos 80, pessoa, que, sabe, que né? Ele tinha cabelo... Então, exato, não, mas aí depois ele virou o Ken, aí o cabelo ficou de tecido, assim, de... Não, de nylon. De nylon. E antes era cabelo pintado. O Bob era melhor de cabelo pintado. Você ele tinha aquele cabelo... De capacete. De capacete. É, o Bob do Toy Story. O Bob do Toy Story, isso aí. Bob do Toy Story, cabelo pintado. Não, o do Toy Story tem cabelo pintado? Tem cabelo pintado, louco. É isso, é esse Bob que eu gostava. Depois eles começaram a fazer os Bobs com os cabelos, que fica uma coisa bizarra, que fica arrepiado, fica estranho. É que cabelo curto não tem caimento em boneco. Okay. Em boneco, pois é. Não tem que ver? Não tem força pra ver. Não tem, não tem. Aí fica aquilo tudo em pé, fica bem bizarro. Não, eu sou do Bob. E antes disso, o toureiro, lembra? O nosso toureiro. Ah, o toureiro, gente. O toureiro era todo duro, não era? Tudo duro, que ele ficava naquela pose de toureiro. Ficava naquela sem pose de segurar. Sem articulação nenhuma. Mas aí ele ficava com aquele bracinho de segurar aquela bandeira vermelha pro touro. Uhum. A gente arrancava a bandeira. Isso. E aí encaixava a Barbie ali abraçadinha, entendeu? Ele era mó pegador, pegava geral. Não, só que ele ficava num suporte, lembra? Era, ainda tinha um suporte. A gente tirava ele do suporte e era um, caraca, era um negócio, um espeto. Um espeto pra matar. De 20 centímetros. Que quando você tirava, ficava aquele espeto no suporte. Ficava no suporte, ficava o espeto pra sempre. É porque o toureiro não era um brinquedo. Cara, ele era uma peça decorativa. É, pois era, é. Era souvenir. É, exato. Era souvenir. Era feito... É, mas ele não tinha cabelo pintado, não. Era aqueles cabelinhos de algodão coladinhos. Caraca, olha aí, o Jovem Nerd pegou umas fotos, era assim mesmo. Cabelinho coladinho. Era esse, não era tipo esse. Caraca, era horroroso. Nossa, mas ele era assustador. Era monocelho. Era isso? Era parecido com esse aí. Não, era um pouco mais bonito. Tinha roupinha, tinha roupinha. É. Gente, foi... Ah, era muito legal. E ele tinha um cenoura e bronze, né? Claro, com todos os pontos. Ele era um cenoura e bronze. Ele era Julio Iglesias. Ele era Julio Iglesias. Olha aí, ele... Vocês gostavam de cortar o cabelo da Barbie? Então, eu não gostava. Eu ganhava aquelas Barbies lindas com aquele cabelo cacheado, só que a gente penteava e virava um bombril depois que você penteia, né? Que o cabelo da Barbie não foi feito pra pentear. Agora eu acho que eles estão fazendo uns lisinhos que dá pra pentear, mas antigamente o Nylon era uma merda. Você penteava, o cabelo virava uma maçaroca inacreditável, aí eu cortava. Aí eu tinha várias Barbies. Não, adorava passar tesoura. De cabelo Chanel. Nunca gostei. As minhas Barbies tinham que ter cabelo gigante. Eu tinha uma que tinha o cabelo até o pé. Até a Barbie o pé. Evangélica. Era assim mesmo, gente. Ela vinha com uma Bíblia na mão. Ela vinha com uma Bíblia e cabelo até o pé, gente. Barbie testemunha. Barbie testemunha de Jeová. Barbie que não doa sangue. Ai, meu Deus. Ela evangeliza todos os amiguinhos. De porta em porta. Casamento. Ah, é, porque as nossas Barbie não se guardavam pro casamento. É, era foi... todas promíscuas. Conforme a idade foi avançando, as brincadeiras também foram avançando. Foram acompanhando a mentalidade. A mentalidade. Então, assim, com 12 anos, né? A curiosidade já é, né? Então já viu, né? Não, mas antes disso. Não, antes era pureza. Eu sou meio nervoso. Tá querendo saber, idade a Gisele vai botar. Vamos lá, depois de 2 anos, o que acontece, Agatha? Não, antes era pureza, era pureza. Era pureza. Qual era o set básico? Era você ter uma Barbie, ter um Bob Ken e ter as coisinhas. Tinha, aí tinha todo mundo. A minha brincadeira. O sonho, a casa da Barbie era o sonho. Ai, era o sonho, a casa da Barbie. Eu nunca tive. A casa da Barbie era o sonho. Eu nunca tive. A casa da Barbie é o sonho de toda menina. Eu não conheço ninguém. A gente que não teve. Minha mãe dizia que era muito cara, eu nunca tive. Gente, essas coisas. E o carro da Barbie também eu nunca tive. Nunca tive nada. A gente teve um carro genérico. Não, gente, eu tive a moto. O que é um carro? É um Gurgel? Gurgel da Barbie? Passat. Era um carro qualquer, rosa do Paraguai, que cabia Barbie dentro. Não, eu tinha a moto. Era roubado. Roubado era desmanchava e vendia no Paraguai. Desmancha era. Da Barbie. Você paga menos? Pela mesma coisa. Você paga mesmo. Eu tive a moto da Barbie, de controle Barbie remoto. Barbie Jacari? Feira de Jacari. Então, como é que era esse negócio? Tinha as profissões, aí cada Barbie... É, eu não seguia isso, as minhas Barbies... Eu acho que esse negócio da profissão foi depois, é mais recente esse negócio da profissão. Na minha época, ela não trabalhava... Não, muito. A gente teve Barbie... A gente teve roupa claro de Barbie astronauta. Eu não lembro disso, eu tive Barbie eu noiva, que a Barbie noiva era virgem, ela nunca fez nada com ela. Porque a gente não queria destruir aquele vestido, né, imaculado. Imaculado, é, nunca tirei, né... Ah, não, eu tive a Ariel, que aí já não é Barbie, mas é igual, né? Também. Ariel, da Pequena Sereia. Ela tinha uns peitinhos pequenininhos, não era que nem a Barbie. Não, pois com é. Com aquele corpão sensual. E ela era virgem. Essa eu nunca usei pra... Nunca tirou o rabo de peixe. Não, ela tirou o rabo de peixe, mas nunca, entendeu? Não, peraí, como assim ela era virgem e nunca o quê? Como que você acha? Porque você um dia deixou na casa da tua amiga... Mas eu falei pra ela, olha, Maria Fernanda, essa aqui não pode violar, essa aqui é virgem. Não, a Agatha falou, ela você tem que me prometer... Ela prometeu. Que não vai... Mas quem te garante que a Barbie não participou da festinha a festinha da Roma ali? Não, eu confiei. Cara, eu tenho certeza que a Agatha saiu da casa da amiga e a Ariel... Começou a suruba da... Foi. Suruba de execução. Going crazy. Going crazy. Não, gente. Foi Nelson Rodrigues. Ariel. Não, gente, mas no início, quando era criança, não tinha isso. Quando ficou maior, basta, as brincadeiras Ariel, ficaram mais quentes. Você não fazia isso, Francine? Eu acho que quando eu já sabia o que era furunfá, eu já não brincava mais de boneca. Ih, gente, mas a gente começou a despertar a curiosidade ali na boneca. É, pois é. É. Entendeu? A boneca pegava geral. Não, já sabe. Mente poluída de vocês, não. Era tudo beijinho na boca. Acho que eu nem sabia que existe outra coisa, não. Verdade, né? A gente, né? Porra, então o Francine passou de parou de brincar com que idade? Com 8? Depois dos 8 você não brincou mais? É, eu brinquei até os 12. Até os 12. Ah, eu acho que eu brinquei até os 11, sei lá. Eu acho que, acho que até os 11. Gente, com 11 anos, eu já dava beijo na boca. Não só minha Barbie, como eu. Não, pois é, não, mas é que... É. Não, mas eu fui meio tarde, eu só acho que só fui dar beijo com 14 anos. Eu fui meio larga. Não, eu fui dar beijo com 13. Ah, mas do beijo pro resto? Por favor! A gente tá falando de estalinho e de salada mista, né? Só beijinho, estalinho. É, isso aí. Não, então, porque eu tô imaginando que depois que vocês começaram já a ter esses interesses, as brincadeiras eram todas de namorinho, é isso? É, era... Não, mas antes era também? Ah, antes era namorinho também, só que beijo na boca. Não, gente, não tinha só isso. Tinha uns conflitos. Tinha, tinha. Eu tinha aquele McDonald's, lembra? O McDonald's lanchonete. O McDonald's também tinha, então, aquele mini McDonald's. Eu amava, era a lanchonete da Barbie. Aí, o que eu fazia? Eu aquele pegava... Aquele McDonald's era na escala Barbie? Não, mas eu usava... Não, mas a gente fazia. Era o copo, o hambúrguer era na escala Barbie. Era na escala a Barbie. A lanchonete não, a lanchonete era pequena. Era como pequena. Pode? Não faz sentido nenhum. É. Fazia. Os copos eram gigantes? Eram gigantes pro balcão do McDonald's. Era tudo fora de... Já era super size, mano. Era super size. Era super size. Gente, eu amava esse McDonald's. Aí o que eu fazia? Eu pegava geleca, botava dentro do copinho. Sabe aquelas gelecas, meleca? É. Botava dentro do copinho. Aí eu fingia que a Barbie tava brigando com o Bob. Aí eu tacava a geleca, o copo, entendeu? Na cara do Bob. É, seu café gente! Aí ela jogava... Aí a geleca... Blé, na cara dele, entendeu? Mas o que o Bob tinha feito? Ah, era a amiga dela, melhor amiga. Eu não me lembro. Não, é sempre assim, sempre. Porque era, gente, eram 10 barras pra um Bob. Ah. Então... O Bob tinha dado em cima da Ariel. Por isso que ele tinha o cabelo duro. Era sempre um Bob, é verdade. A gente só tinha um Bob, né? É só. Que você ia ter dois gêmeos do Big Brother? É, depois eu ganhei. Tinha várias cores de cabelo pintado. Tinha preto, marrom, louro. Não, mas eu ganhei. Ruivo. Eu ganhei depois o Bob louro, lembra? Que ele nem tinha cueca, ele tirava a calça, ele tinha um... Peru? Caraca, você peru? Teve um Bob com tinha um peru. Pênis? Ele tinha um Bob ele pênis? Tinha um peru deformado, mas era... What? Ele tinha um desenho que parecia uma geleca, mas que ele não tinha cuequinha, ele tinha um peru. Ah, ele tinha um pênis, não? Não, não era um pênis, Bob era esse que eu não lembro. Era aquele Bob era esse sim, era paraguaio. Lembra que ele parecia o Tori? Aquele Bob que Tori? Caramba, Bob Tori. Eu não lembro desse Bob, gente. Ele tinha. Esse Bob era da ele área. Ele era bronzeado. Tu deve ter feito um peru de geleca e tá confundindo. Não botei meu peru de geleca. Ele vinha com uma bermuda. Uma bermuda. Quando você tirava a bermuda, ele tinha um... Entendeu? É como se fosse um peru, mas eles fizeram uma coisa meio de chavada, entendeu? Não tô entendendo. É difícil, gente, explicar. É uma coisa meio... Quente. Imagina um peru que não desenvolveu, sabe? Um negócio que ficou uma geleca. Eu não sei se tá melhorando. Ele não tinha cueca, ele não tinha aquela cuequinha, ele tinha um peru. Mas então, eu tive... Tinha um caroço ali, um caroço. Era como se fosse um caroço, okay. uma geleca. Mas aí a gente, né, a gente teve mais de um, né, um Ken. Mas, eram 5 Barbies, 7 Barbies. Acho que nessa época do Havaiano eu não brincava mais. Você não brincava mais, eu não. Acho. Mas mas tinha intriga, tinha historinha. Adoleta, lepeti, peti, polau. A senhora Jovem Nerd teve a último dia de brincadeira. Eu tive. O último dia. Ela se despediu. Que era o último. A gente fez Toy Story. Você fez Toy Story 3? Olha. Não, é porque assim, eu e a minha amiga, minha melhor amiga, a gente achou que já tava na idade da gente parar de brincar. Aí a gente fez a última brincadeira de Barbie. Caraca, olha, vocês fizeram... Fizemos. O final da Toy foi mó triste, então. Triste, né? Porque acho que a gente meio que já tava preparada, né? Mas a gente tá de saco cheio, né? Você já lembra, então, bem como é que foi? Ah, lembro. Foi a última. Como é que foi? Teve tudo, teve, né? Teve sodomia. Não, gente, também não era assim, não. Teve... Era só uns peguinhos. Teve o cara Ariel da... finalmente achou... Descobriu, né? O que era sexo. Não, teve o cara do cuscuz, já teve tudo isso. Ué, o cara do cuscuz foi nesse dia? Então, eu acho que sim, acho que foi. Ué, então, essa história já contou aqui, mas faz, sei lá, uns 10 anos. Tem então que contar, você pode contar de novo, pra quem nunca ouviu. A gente tava lá em casa, brincando, né, de portas fechadas, gente, né, com todo cuidado, porque, né, se aparecer um adulto... A mãe chegava, direto a mamãe abria a porta, e tava sempre o Bob e a Barbie pelados, abraçados, com o Bob baixo. Em cima pra baixo. Que a gente só fazia papai e mamãe. Papai e mamãe, a gente não sabia que existia. Não, tá? A gente não sabia que existia outra coisa. Não sabia. Era papai e mamãe, a gente botava assim. E aí mamãe chegava sempre, ela ignorava. Aquela tipo, ah, as crianças estão brincando. E a gente ficava com aquela cara de culpada. Ela, meu Deus, mamãe pegou o Bob comendo a Barbie. É, porque a gente fala putaria, a galera já imagina uma putaria, né? Não. É, não. Era não só Bob em cima da Barbie não, beijando. Não tinha nada de... Não tinha. De mais, não. Era só papai e mamãe mesmo. E aí... Só que a mamãe entrava e falava, meninas, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E a gente com a cara assim, meu Deus, a mamãe pegou o Bob transando com a Barbie. Meu Deus. A gente era mas sem roupa, vocês tiravam a roupa? Tiravam. Né? Total. Naked. Total. Ó, só, o Bob só passava a mão no peitinho da Barbie. É, pois é. Aquela mãozinha assim, com aquele bracinho reto, né? Aqueles dois bracinhos retos. Reto. No peitinho da Barbie. Beijinho pra papai e mamãe só. Beijinho na boca, que a gente torcia as cabecinhas. Isso. E depois era papai e mamãe. Gente, a gente era muito boba. A minha amiga achava que peru tinha osso, gente. Sabe? A gente não sabia nada. A gente nem sabia como é que, né? Como é que ela achava. Não sabia. E aí, a gente tava lá brincando com a porta fechada, né? Com o maior medo de aparecer peru alguém. Mano, como é que era esse Barbie havaiano que eu ainda não consegui entender? Ai, eu vou desenhar um dia pra vocês verem. Não. Desenha, não. Aí a gente tava brincando, só que a gente morava no primeiro andar. E sempre passava um cara vendendo cuscuz. Então a gente tava lá brincando, romance e tal. Né? Ela com uma Barbie e um Bob, e eu com outra Barbie e outro um Bob. Cada um no seu canto. Aí a gente tava lá... Aí, de repente, embaixo da minha janela, o cara grita... Olha o cuscuz aí! Puta, que susto que a gente levou, cuscuz! Cara. Ele tava uma bela assim. Cuscuz aí! Aí voou Barbie pra tudo quanto é lá. Voou Barbie pelada pela janela. Caraca, foi muita vergonha. Pra quem nunca caiu viu... Barbie em cima do cuscuz. Caraca, cara. Aí anos depois. A Barbie vestidinha de cuscuz, né? Ai, que nojo. Na vaca do cara. Muitos anos depois que a gente já tinha contado essa história no Nerdcast, a portuguesa achou o cara do cuscuz. Eu tava andando em Ipanema e aí vi o cara gritando, ó, o cuscuz aí. E fiz ele falar. Fez ele falar. Ele não sabia falar. O Jovem Nerd. Foi muito maneiro, cara. Ele falou, olá, Jovem Nerd, ó, o cuscuz aí. Pedi pra ele falar. Aí ele fica, o Jovem Nerd. Léo, bota aí. Alô, cuscuz! Ó, cuscuz aí! Agora. Jovem Nerd. Jovem Nerd. Vamos falar. De novo. Ó o Jovem Nerd aí. Ó o Jovem Nerd aí. Caraca, excelente, é verdade. Ai, agora me deu muita saudade do McDonald's, gente. Do McDonald's tem um aqui perto. Não, esse McDonald's brinquedo foi um dos brinquedos gente, favoritos. Gente, você botava água no negócio pra fritar hambúrguer. Fritava hambúrguer, montava hambúrguer. Ensinando a gente a comer junk. Caraca, eu pior que meu irmão tinha um McDonald's desse apertado. Isso é muito irado. É, todo mundo é. Foi unissex esse, hein? Esse foi unissex. Esse foi unissex, total. Caraca, falou de unissex. Todo mundo pra trabalhar no McDonald's, viram? Falando de unissex, você tinha ambulância, lembra aquela ambulância? Cara, ambulância, adorava. Também tive. Do Dr. Saratudo. Dr. Olha Saratudo! Olha isso nesse nome. Ambulância do Dr. Saratudo. Você teve esse, Francine? Nunca tive desse, não lembro. Como é que era esse? Cara, era uma ambulância quadradinha. Você abria a ambulância, vinha com um paciente lá dentro, aí você dava injeção. Ai, gente, que saudade. Botava máscara de oxigênio, engessava o pezinho dele, era a coisa mais fofa. Amava. Você deve ter uma filha de 3 anos. Não, eu sei. Mas não tem esses brinquedos. Ah, tem que achar. Caraca, você acha. Se você procurar, você acha. As Barbies a portuguesa tem tudo. Parece um quarto serial killer com aquelas Barbies. Quarto de serial killer. Ah, portuguesa. Eu guardei dentro de uma cesta. Não guardou, não. Tá dentro de uma cesta. Então elas saíram da cesta e ficaram, subiram na prateleira e ficaram olhando pra gente. Aqui, ó, Dr. Saratudo. Olha assim, olha. Não tem prateleira com barra, deixa eu ser mentiroso. Cara, nosso quarto, é armário. É dentro do meu armário. Mas a porta do armário é de vidro, não faz diferença. E tá sempre aberta. Você olha pra cima, tem aquelas barbas. É? Te olhando. Aqueles braços duros, olhando pra baixo assim. É. Eu guardei pra pico. Aí você vira de costas, quando você olha, elas se movimentaram, sabe? Elas deram um passo pra frente. Eu guardei pra pícola. No outro dia eu deixei a pícola brincar, só que ela arrancou a roupa, descabelou, tu fiquei desesperada. Porque ah, mas você podia arrancar a roupa, descabelar, era tudo certo. A pícola não pode. Não, mas eu não. Peraí, gente. Eu fiquei apavorada, porque ela ia destruir, de rabiscar essas coisas. Aí eu falei, não, tem que esperar fazer 5 anos pra dar. Pois é. Ah, eu gostava de molhar o cabelo das Barbies. Eu não gostava de cortar. O desafio, o negócio era mergulhar na piscina com não, elas. Mergulhar e fazer aquele movimento embaixo d'água com o cabelo. Nossa, vai pra frente, vai pra trás. Molhar o cabelo da Barbie pra mim era a glória. Esperava ela ficar um pouco velha pra poder fazer isso. Ah, porque estragava o cabelo? As Barbies velhas eram as melhores, que a gente podia fazer tudo com ela. Não estragava, mas, né, despenteava. Cortava cabelo, botava pra nadar. Botava as novas a gente preservava. A gente preservava. Ah, eu tive o castelo da Xirra também, que eu amava a Xirra. Gente, Xirra pra mim era tudo. O castelo da Xirra foi um ponto alto na... Ponto alto? Da Agatha. Pô, ele tinha elevador, tinha tudo. É, eu nunca tive um brinquedo assim tão foda. Pô, o castelo da Xirra tinha assim. Elevador? Tinha elevador. Tinha um elevadorzinho. Que pulava, né? Você puxava a cordinha. Gente, a Xirra era tudo. Puxava aquele elevadorzinho igual do Toy Story. Do Toy Story. Gente, a Xirra era tudo. Gente, eu amava. Tinha... Ai, meu Deus. Ela era tão linda. Eu tinha um cavalo. Eu tinha um cavalo da Xirra, mas ele não era o cavalo da Xirra. Ele era um cavalo genérico, importado lá, que compraram. Não era o Ventania? Não, ele era rosa transparente. Inclusive, o plástico dele... É, o plástico dele tinha um cheiro de vômito, sei lá. Era... Caraca, meu irmão, seus pais compraram os brinquedos em lugares muito bizarros. Era esse aí. Não era esse. Ele era rosa transparente, o que eu tinha. Gente, sabe o que eu lembrei agora do meu querido pônei? Nossa, querido pônei. Ai, gente, que querido pônei era outro, que ficava com o rabo todo... Com o cabelo, né? Com os rabinhos todo duro. Ai, agora eles mudaram pra My Little Pony, né? Na nossa época era querido pônei, né? Lembra? É porque na nossa época ninguém falava inglês. Ninguém falava inglês. Querido pônei. Agora, agora a criança já nasce falando inglês. É verdade. Negócio de... Agora eles não traduzem mais nada, né? Não traduzem porque é um negócio de globalizar a marca. E pois aí, é, sabe? Supermassa, Play-Doh. Exato, é. Porque eles querem uma marca só no mundo inteiro. E eu que nem uma retardada aqui, querendo que o Arthur fale português, eu fico, não é Play-Doh, não, é massinha. Supermassa. Supermassa. Gente, Supermassa, adorava. O garoto vai no Brasil, ninguém vai entender nada que ele tá falando. Foi exatamente. É aqui, um aqui capial. Nossa, que capial, não sabe nem que é Play-Doh. É Play-Doh, garoto. Até parece que vive em Orlando. É, mentiroso. Mentira. Nem é americano. Mas massinha é muito bom. Até hoje eu gosto. Eu também. Não, massinha eu adoro brincar de massinha. Até hoje com a pícola. Eu não tenho talentos não, gente. Eu só sei fazer pulseirinha, cordão. Nossa, eu adorava, gente. Eu gostava de brincar com argila. Argila era legal, que roça. Mas... Que rústico. É, que roça foi essa que tu viveu? Brincava na argila. Ah, meu, eu comprava... Eu comprava no Bazar Leblon, que era em Ipanema, um saco, um arroba de argila, não sei o que é. Uma arroba de argila. E você brinca... brincava de argila no apartamento? Brincava. Eu não brincava de jogar argila nas paredes. Eu brincava de modelar coisas, só que elas ficavam duras depois. Gostava de brincar. Eita, cabecinha de Barbie. As coisas ficavam duras depois. Cabecinha de Barbie da Senhora da Meirelles. Você modelava havaianos? Como é que era? Não era havaianos? Bob's havaianos. Você modelou havaianos? Não, eu modelei uma vez um cofrinho, um porquinho, um cofrinho. Só isso? Só que como eu não era um escultor hábil, o cofrinho não era vazio por dentro, né? Eu não sabia fazer um cofrinho vazio. Então ele era um cofrinho, só que não dava pra botar moeda nenhuma. Ai, puxa, agora que entendi. Você tinha que ter enchido a bexiga e depois estourado. Caraca, oi, sério que era assim? Portuguesa! What? Uau! Tô chocada. É, eu fiz cofrinho quando você era criança. Fez isso? Você fez? Fiz, na escola, né, gente? Aí, na escola. Eu estudei no colégio Montessoriano. Mas o meu cofrinho era uma arma excelente. Ah, era? E o porco pesava uns 5 quilos. Ah, o porco sólido devia pesar, exatamente. Gente, o máximo que eu fiz foi pintar vaso só. Pintar vaso e aqueles pinheirinhos, pinhão, sei lá, que cai na... Ah, a gente pintava umas coisas, pinhão? Né? Ah, pinho. Quando eu fui pra um acampamento lá, o paiol, como é que é o nome daquilo? Pinha. Pinha. Não. Aí eu pintei de dourado, levei pra casa, mas deu uma bicharada em casa. Gente, deu cara, muito bicho. Mas essas coisas naturais, a gente acha, ai que lindo, olha, a natureza que virou luminária. Te deu uma luminária dessa pra minha sogra, natureza lembra? Natureza que virou... Não, uma folha de bananeira, sei lá. Sério? Luminária. O negócio mofou tudo. Ah, a gente tinha uma Santa Ceia também, lembra? Santa Ceia que a gente deu pra tua mãe. É, Santa né? Ceia? Feita de quê? Cara, feita de natureza também. Caroço. Caraca, é verdade, é portuguesa. Cipó, eu não sei o que, cara, virou um mofo gigante. Virou um cogumelo. Parece aquele jogo Last of Us. Tinha uma mancha de fungo monstro na parede. O que é aquilo ali? Aquilo ali era Jesus. Pegaram ele, gente. A portuguesa tinha quadrinho de cozinha também, que tinha feijãozinho dentro, arrozinho, carocinho. Lembra que você tinha uns quadrinhos também, que o potinho tinha comidinha de verdade dentro? Arroz, cereal, e ficou tudo mofado também. Nossa, eu não lembro disso, não. Tinha coisinhas, só assim. Comida do McDonald's não estraga. É, gente. Pois é. Se fizesse uma Santa Ceia com coisas do McDonald's, não, peraí, agora eu tô lembrando. A gente ganhava aquelas mini comidinhas que vinha o pacote de arroz, o pacote de feijão. E eu botava de verdade lá dentro. Arroz cru, feijão cru. Nossa! Só que apodrecia. Lembra aquelas garrafas de Coca-Cola, mini garrafas? Essas são clássicas. E todo mundo falava que tinha veneno dentro. Nossa, que era veneno. Nossa, mãe falava, lembra? Brinca com cuidado, que se quebrar tem veneno aí dentro. É, vocês vão morrer. Se quebrar, vocês vão morrer. Que conceito de brinquedo, né? Brinca com cuidado. Eu vou te dar esse pote com 6 frascos de veneno. Brinque com cuidado. Mas anos 80 era assim. A gente metia aquilo na boca, chupava aquilo. Eu nunca chupei, não. Eu tinha medo. Eu tinha medo. Eu tava bebendo. Eu tinha medo de chupar aquilo. Lembra daquela Barbie que tinha perna mole, que falavam que tinha uma faca dentro? Que você cortasse a perna dela? Caraca. Perna mole? Barbie não, mas Xuxa. Não, Barbie não, é Xuxa. Xuxa. Boneca da Xuxa? Ah, Xuxa. Ah, Xuxa. Uma boneca da Xuxa que tinha uma perna mole, assim. Caraca, gente. Também não, tinha faca na boneca da Xuxa? Não, eu ouvi falar que era bonequinha da Xuxa. E na cabeça do Fofão também. Cabeça do Fofão. Eu tive Fofão. Mas essa parada da Coca-Cola era veneno ou era só Coca-Cola mesmo? Eu acho que é veneno, de certa forma. Não, devia ser um. Não, porque devia ser um líquido de mentira. É, devia ser um xarope, né? Não, pô. Não devia ter um negócio de verdade. Devia ser alguma coisa que você realmente um caramelo. Não caramelo. Podre, não, de anos ali dentro. Não devia ser um negócio mortal. É. Claro que devia, gente. A parada mais perigosa daquela garrafinha era aquela tampinha de metal que oxidava. Isso, porque a gente lambia aquilo. Aquilo oxidava porque a gente metia na boca. Eu não metia, gente. A gente não. Eu nunca meti aquilo na boca. Metia na boca como se estivesse bebendo mesmo. Não, criança, gente. Criança, babava o negócio. A gente brincou até com mercúrio, lembra? Quando criança. Quem brincava nunca? Com nossa, não. É aquele, isso. Aqueles labirintos. Labirinto sempre quebrava. É isso aí. E a gente ficava brincando com a gotinha na mão. Brincando com a gotinha na mão. Beleza. Olha. Toda criança brincou com mercúrio. Toda criança. Na mão? Principalmente de termômetro. Quebrava termômetro. É. Aí ficava brincando com o mercúrio na mão. Era tão gostoso aquilo. Sobrevivente, né, cara? Se você engolisse, você ia pra Goiânia, né? Que é lá que a pessoa engole com os Rocine, fale mais dos seus brinquedos favoritos. Então, eu gostava muito do pônei. Como é que você brinca de querido pônei? Ah, é igual nos desenhos. Vamos, amigos! Isso. Faz trancinha. É, pois é. Oi, amigo! Vamos salvar o mundo! Vamos salvar o mundo com arco-íris, peidando arco-íris. Não, mas é isso, você salvava... Como é que era? É meio bobo mesmo, né? Mas como é que era salvar o mundo? Não é. Ah, gente, era brincadeira de pônei. Eles eram lindos e só isso. A gente ficava fazendo coisas genéricas. Mas um pônei com uma crista de arco-íris, Jovem Nerd. Só isso. É só então, isso. Então, mas é isso que é a pergunta. Mas o que acontece na brincadeira? Cara... Você penteia o pônei. É a só gente isso. Penteava e fazia trança, já. Não, uma pessoa de 14 anos que brinca com pônei. É um neném. É. Vamos numa aventura. Mas você fazia uma trança, desfazia, depois fazia. Não, aí já fazia. Tem uma certa habilidade manual. Fazer trança já é. Fazia trança. A gente sempre fez trança. Várias, fazia toda de tranças no rabo. Criança na nossa várias época, linhas, né? Tipo tererê. A gente aprendeu a fazer trança no meu querido pônei. Querido pônei. Sim, querido... era lá que aprendi. Os ursinhos carinhosos. Nossa, eu amava. Os ursinhos carinhosos. Só que eles eram de pelúcia. É, então, eu tive um genérico, lembra? Que não era o carinhoso. A gente teve o Angelone. Angelone! Caraca, você não, lembrou! Angelone? Não é possível. Angeloso. Angeloso. Angeloso! Angelone no mercado. Angelone no mercado. Caraca, eu achava que ele se mexia de noite, trazia sonhos pra mim, era só... Eu achava. Eu tive um sim carinhoso. Você teve, Jovem maneiro. O amarelinho que tem. O que não nos surpreende ninguém. E você não teve, não? Não, claro. Não teve nada carinhoso. Só meu porquinho de 5 quilos. Tá bom, tá bom. Eu ainda vou descobrir teus podres. Ah, é, pois é. Ele não fala. Se tu não descobriu até agora, não descobre mais. Eu não sei. Vou lá nos álbuns da infância, lá da tua casa. Ah, Zagal, esconde bem. Esconde bem. Meu se furioso. Meu furioso. Meu era o se furioso. Gente, eu lembro do Angeloso. Eu achava que ele, né, se mexia de noite, que ele era mágico. Eu realmente acreditava. Angeloso? Acho que você, a portuguesa que falava Angeloso, pra mim. Angeloso, esse aí que tinha um A na barriga. Esse é o do Jovem Nerd, o Angeloso? Não, o Angeloso era o... Olha ali, o Angeloso! Esse que tem um A na barriga. Qual é o seu, Jovem Nerd? Mas passava desenho desse Angeloso? Eu não lembro disso. Não, ele era um genérico do Cidadão. O meu era o amarelinho com bolo de aniversário. Ah, cupcake, que bonitinho. Gente, eu nunca tive. Mas era, sei lá, um ano depois. Mas você brincava como? Eu não brincava, ele era um. E foi encardido de quarca. Não, eu não. Você não dormia abraçado com ele? Provavelmente, eu não lembro, era bem pequeno. Você não penteava, Angeloso? Não, ele, o dele era ursinho carinhoso. O meu da Senhora Genética era Angeloso. Nossa, o Angeloso. Cara, era um e o Angeloso, você lembra? O Angeloso era um irmão feio. Ah, não, ele não era feio. Era genérico. O Angeloso era genérico. Era amigo do desenho. A gente achava mais fofo. Olha que coisa horrível. Eu falava pra ele trazer lindos sonhos pra mim. Ele tinha assim. Ai, tá bom, vamos lá. Vou lá pegar. Aí assaltava alguém na rua. Preciso de lindos sonhos agora. Ah, é a portuguesa que falava pra mim que ele trazia sonhos. Eu também acreditava. E eu adorava que ele tinha um A na barriga. E eu achava que era A de Andréia, A de Ágata, entendeu? De Angeloso. Eu achava que era personalizado. Era, pois é. A portuguesa falava que ele, né, andava de novo. Era o A de acabe com a minha vida. Era laranja, eu sei que cor, amarelo. Eu acho que era amarelo, hein? Era muito genérico o seu Maurício da Marlina. Não comprava nada. Nada rosa, nada. Não, não, e nada que fosse de marca de verdade, né? As cores eram assim, amarelo, laranja, verde, nunca. Meu sonho era ter qualquer coisa rosa. Gente. Eu carinhoso, queria um, papai. Por isso que eu amava a minha Suzy de vestido rosa. É isso, pra deixar minha filha. Comprava, sei lá, no camelô, né? Não. Sim, carinhoso. Tem assim, Angeloso. Sim, Angeloso. Comprava no culto. Carinhoso é com o demônio, mas tem um Angeloso. Esse é bom. Ai, gente, que horror. Carinhoso é coisa do demônio. Nós temos o Angeloso. Que é de Deus. É de Deus. Não, gente, eu adorava brincar de professora. Adorava. Eu botava meus bonecos todos na cama, fazendo, né, uma fileira assim, como se fosse na escola. Quadro negro, eu adorava, gente. Eu adoro ensinar. Como era a brincadeira de ué, eu dava aula mesmo. Você repegava a professora na sua casa. Eu pegava o meu livro de matemática, sei lá, e fazia na... Você tava estudando. Tava estudando. E ainda dava esporro nos bonecos, né? Cala a boca! Silêncio! Acordar na lama, seus merdas! A brincadeira de... Não, eu não falava seus merdas. Eu não falava palavrão. Eu adorava fazer comidinha com tudo que eu via pela frente. Mas como assim, comidinha? Botava terra, pedra, talco, colônia. Caraca, a gente adorava pegar talco e botar água, lembra? É, nossa. Ué, e aí? Fazia comida de coisas whatever. Comida de mentirinha. Eu fazia isso na churrascaria. É isso, direto. Misturar, você achava, nossa. Ô, químico. Essa era a brincadeira. Essa era a brincadeira da nossa época, não tinha iPhones, né? Não, caraca, hoje em dia. É verdade, ninguém mais faz isso. Pera, é isso aí. Quando a gente, na nossa época era assim: não, vou escolher um lugar onde tem a recreação no cu. Vou na churrascaria que eu quero e você se vira pra se divertir lá. Brinca aí com esse saleiro. Seu merda, toma esse saleiro. É isso mesmo. Pode brincar com o saleiro que os restos que estão na mesa. É verdade. Fique à vontade. A brincadeira era misturar comida. E depois ficava oferecendo. Prova, papai. Está uma delícia. Maligno. Na verdade, era criança querendo matar os pais pelo dia desgraçado que elas tiveram. Ai, gente, era assim mesmo. Aí eu outra parte da brincadeira era escorregar no chão da churrascaria, porque era um grande nojo. Patinar. Né? Então você via correndo. Ai! Que nojo, gente. Gente, agora que eu me toquei, eu ficava pensando, por que, que ninguém mais faz isso? Porque não tem mais, é iPhone ou recreação. Porque uma criança que fica e foi exposta a isso 5 segundos, ela quebra tudo. É, e aí os pais saem correndo e botam uma recreação. E aí a gente tá criando esse tipo de pessoa. É verdade. Caraca, não existia recreação. Não existia recreação no. Na nossa época era ou churrascaria ou aeroporto. É isso aí. Caraca, a diversão. Vamos no aeroporto. E a gente, uhul! Caraca, a gente adorava. Tome, pode brincar viajar com esse carrinho de levar malas. Isso. Eu gostava de ir no... Não, eu gostava de ir no aeroporto pra ficar pisando naquela porta e a porta abria. Aí saía, a porta fechava. Porta automática. Era isso mesmo. A gente achava aquilo uma mágica. Achava o máximo, cara. E ficar vendo os aviões decolarem. Não, e ficar com um carrinho de mala correndo que nem os malucos fazendo corrida. Isso era um... Isso, cara, empurrando o irmão em cima. Isso era o máximo. Isso não era num dia que iríamos viajar. Não, não. E você chegava no aeroporto, tinha várias famílias que estavam lá só pra as crianças brincarem na porta e com os carrinhos. Nossa, se eles alugassem, por isso que nos Estados Unidos tem uns lugares que eles alugam os carrinhos, que eles já tem o tiro comercial. É, o pessoal que tá vindo só pra brincar, não tá usando pra levar mala. Vamos alugar. Cara, era assim mesmo, gente. Aí volta e meia, tu dava na canela do gringo com o carrinho. Gente. Não, e a gente também almoçava em hotel, lembra? Que era o grande tchan, fim de semana, era almoçar em hotel. Aos domingos. E aí... Eu não tinha também, não. Vocês não faziam isso? Almoçar no restaurante? É, reunia a família inteira no restaurante de um hotel. Meu negócio era churrascaria. E aí a gente... É. E era uma churrascaria só, a mesma, assim. Qual era a churrascaria? Oásis, em São Conrado. Olha aí. Que luxo, hein? Essa era cara. A gente ia no Miramar. Miramar. Todo fim de semana era requinte no Miramar. Aí a gente ficava roubando geleia, lembra? Aquelas mini geleias? Que tinha, era hotel, então tinha uma mesa. Sabe aquelas mini geleias, mini mel? Mini manteiga. Mini manteiga, né? Nossa, por que a gente não roubava? A gente tinha direito de pegar, era a gente estava comendo. Não era pomó armada. Direito também não tinha. A gente estava consumindo. Você tinha direito a consumir, não a levar. Consumindo. Ah, mas a criança queria brincar, né? Aí a gente levava. Furto leve. Era furto. Sempre lá em casa, tipo, de lembra? A gente não comia aquelas geleias, mas tinha, não, ó, não, era pra brincar. Geleia de morango. Não, quando eu ia pra São Lourenço, eu gostava de fazer a troca, trocar o açúcar pelo sal no recipiente. Caraca, que escroto. Jogava só a parte de cima, né? O quê? É, depende também de como é que é. Não, eu esvaziava o pote, nossa, enchia de sal e depois pegava o açúcar. Enchi o pote de sal. Isso no hotel ou em casa? No hotel Primos. No hotel? E eu azarava. Ai, que mal. Todas as plaquinhas de não perturbe por arrume o quarto. É. Isso é muito. Caraca, também. Que bandido! E hoje em dia ele não sai do quarto sem botar a plaquinha. E eu falo pra ele, tomara que venha uma criança igual a você. Não vai vir. Hoje em dia essa criançada tudo leite com pera. Não aguenta meia hora de churrascaria. É verdade. Não aguenta 5 minutos de aeroporto. Tá pensando o quê? É verdade. Não, gente. Eu gostava de bater nas portas dos hotéis. Isso a gente gostava, sim, lembra? Nossa, gente. A gente saía... Você gostava de passar trote, lembra? Bater na porta do hotel era um desafio. Porque você tinha que ser rápido o suficiente pra atravessar o corredor inteiro. Isso! Sem ninguém abrir a porta antes de você chegar no final. Mas você batia em todas? Tinha que bater em todas, senão você perdia. Não, eu batia só em duas, assim. É loser! Caraca, bater em todas! Antes do primeiro cara... É, porque se alguém te visse, você tava fudido, né? Não, eu não tinha essa coragem. 3 horas da manhã, tu batendo na porta do hotel. 3 horas da manhã! Eu batia em uma ou duas. Você viu de alguma... Você conseguiu ver o resultado disso alguma vez? Nunca, era só pelo vandalismo mesmo. A gente batia, né? Lembra? A gente ficava batia andando no hotel. Mas não às 3 da manhã, né? Não às 3 da manhã. Isso em Ipanema, se tocar interfone. Ah, campainha que de vizinho, toda criança então, faz que isso. Então, por que a criança acha que é malandrona? Uau, vou tocar campainha. A criança acha engraçada, a pessoa abrir e não tem ninguém. É, a gente fazia isso. E passar trote também. Trote, passar trote, telefone. É, hoje em dia é impossível, né? Era aqueles trotes do Bart, né? O cara tá te ligando de volta. Exato. Você passava, Francine, trote? Ah, ficava todo mundo na extensão, passava eu, ficava cada um numa extensão. Eu, meu irmão, meus primos. Ô, gente. Mas como é que era o trote? Qual era o nível do trote? Sei lá, é do açougue? Não, achei que tava falando com a vaca. Então, eu fiz é tipo Bart Simpson. Eu fiz Bart Simpson, né? Exato. Eu fiz uma amizade passando trote. O quê? Nossa. É. Eu estava... Isso é muito legal, a essa história. Não tinha internet. Não, né? Gente, essa história é muito legal. Eu cruzada era a porta pro mundo. Estava na casa... cruzada era a nossa internet. Gente, lembra? Era o máximo. Você pegava o telefone, tinha alguém falando. Tinha alguém. É. Nossa, o mundo está aqui. Era muito... Isso era muito maneiro. Não, então, eu tava na casa da minha amiga, aí a gente passou um trote, né? Oi, alô, vocês trabalham com roupas? Aí o garoto, não. Eu falei, então vocês trabalham pelados? Só que aí o garoto respondeu, não, a gente trabalha de fralda. Boa, tava preparado. Ai, meu Deus, aí pronto, me desmanchou. Aí eu, porra, você estragou meu trate, não sei o quê. Aí você reclamou com ele. Reclamei. Aí a gente começou a conversar, eu devia ter, acho que 10 anos, 11. É, nossa, 10, não, 9, 10. Que saudade. Mas eu não era. Não, mas ele também era criança. Só que eu não era burra. Ou era um homem enorme de gordo, pelado, com voz de criança. Não. Nunca é saberemos. Sempre, é sempre um cara enorme de gordo, pelado. Sempre. Cheio de salgadinho na barriga. Não vai ser o Papa Francisco. Jamais. Não, gente, mas eu não era burra. Olha só como eu era. Eu nunca não, você dei. Não, é uma criminosa do trote. Eu nunca dei o meu telefone. Nunca falei onde morava. Nunca. Ele nunca soube de nada. Também não. Nunca. Ele nunca. Ele não tinha o meu telefone. Eu que ligava pra ele, o nome dele... Mas ele te deu o telefone? Então, aí depois ele deu o telefone. Ah, meu Deus. Mas ela ligou pra ele. Não, mas aí a trote, gente... você não escolhe. É, a gente não sabia. Você vai a ele, mesmo, é uma loucura. É. Você não liga pro número. O nome... É o destino que gente, decide. Gente, vamos ligar pra ele. O nome dele era Tito Fernando. Tito Fernando, aí, se você estiver ouvindo. Cara. Se estiver ouvindo, não. Facebook. É. Mas deve ter vários, Tito. Tito Fernando? É. Você sabe que esse nome devia ser fake, né? É, gente? Tito. Mas aí, o que que acontecia? Eu ligava pra ele... Eu tinha Fernando em Curitiba, você morava no Rio, certo? É, eu ligava pra ele todo mês, assim, sabe? E aí eu fui crescendo e fui ligando pra ele. Até, sei lá, muito mais velho. Eu já tava namorando o Jovem Nerd. Que isso, Jovem Nerd! Jovem Nerd! Não, mas Fernando tava sempre, teve sempre lá. Vocês não entendem, não era assim a relação. Era só de amigo mesmo. E aí eu contei pra ele que tava namorando no início do namoro. Ele, cara, que máximo! Ele, eu vi você... Não, ele era um pouco mais velho, sim. Ele, aí ele falou, cara, que máximo, eu vi vocês crescendo, que ele viu, né? Eu, a minha amiga. Viu? Não, viu assim, ouviu. O binóculo dele. Ah, olha aí. Ele, gente, aí eu falei que tava namorando, aí ele falou que tava namorando também e tal. E aí ele achava o máximo. Ele, gente, a gente se conheceu, vocês eram pequenininhas, não sei o quê. Nossa, que história bizarra. Ele... Não, ele devia ter a idade da portuguesa, entendeu? 5 anos de diferença devia ser, não sei, porque ele era um pouquinho mais velho. Mas ele achou o máximo. Ele tinha 15 anos, você tinha 10 e ele não achava o máximo conversar contigo. É. Gente, era legal. Aí. Tito Fernando. Foi até, sei lá. Perigoso! A gente tinha uma amiga, a Viviane. Ela fingiu que encontrou com ele e ficou com ele e eu acreditei. Ela nunca viu ele. Nossa! Esse veneno chegou até nisso. Chegou, a Viviane. Nossa, aí eu falei, Viviane, como é que ele é? Não sei o que. Aí depois eu soube que era mentira. Mas ela mentiu, falou que tinha conhecido ele. A gente nunca conheceu, nunca soube nada, ele nunca soube nada. Vocês nunca marcaram nada? Não, tá doido? Não, eu achei tinha, um Tito eu tinha Fernando, medo, né? Assim. Possui graduação em engenharia metalúrgica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele olha, era inteligente? É o Tito Fernando. Não sei, ele era, né? Não sei, gente, ele era um amigo virtual. Foco, gente, foco. Vai ter vários nerds dizendo que era o Tito Fernando. Ver, eu nunca vi o cara que você olhar foto. Você lembra que eu falei gente, vão ter vários nerds dizendo que é o Tito Fernando, só pra você... Você lembra dessa história? Já lembra do Tito Fernando. Gente, aí eu perdi o telefone dele e nunca mais consegui falar. Tito Fernando, pô. Ele era gente boa. Você lembra do telefone dele? Que de repente, impossível, né, eu não lembro. Era num caderninho. 6 dígitos do telefone. É, de 6 dígitos. 6 dígitos na época. Né? 2431. Pô, mas antigamente a gente sabia os números de cabeça. Gente, poxa. Tito Fernando. Tem um Tito Fernando do Rio de Janeiro que é engenheiro. Gente, mas ele achou o máximo. Ele me viu crescer, sabe? Ele, caramba, ele gente, ele ouviu que você fofo. Crescer. Ele ouviu, não viu. Ele, gente, que máximo. Ele achou o máximo porque tu começou a namorar e a praia liga pra ele. Graças porque todo dia de mês e graças a Deus. Só vem pro meu Tito, tudo bem. Mas aí você ligava e falava, oi, boa noite, pode falar com o Tito Fernando? Aí ele falava comigo, a gente conversava. Ah, gente, adolescente tem papo pra falar, né? Ah, era muito legal. Você gente, lembra? Era... E aí, Tito Fernando, como foi? Como é que era? Foi desconhecido completo. Oi, Tito, quanto tempo? O que você tá fazendo? Não sei o que. Ah, mas não vem que não tem, que eu sei que você ligava sem querer pra uma pessoa várias vezes. Ou não, essa pessoa ligava, caía no seu celular. Aí você falou, ah, isso é destino, aquela coisa bem cafona. Uma vez, já foi. Que isso? Isso é destino. E aí ele saiu com a garota. Que isso? Gente. Caraca! Mas isso era, já dirigia, já era. Foi antes de mim, tá, gente? Eu não sou tão liberal assim, não. Eu sou solteiro. A garota ligou. Ah, desculpa, foi linha cruzada, nem era engano, sei lá. Aí desliguei. Aí ela ligou de novo e falei, ó, acho que é destino, hein? Ah, vocês saíram? Ai, olha aqui, caraca. Sobe o Vando aí, né? Sobe o Vando. Gente, amorzinho, agora é destino. Tá, quando eu ligava o cara falando que era destino, eu falava, ah, vai tomar no cu. Eu respondi assim. Caraca, gente. Deixa eu dar um cacete, vai tomar na conta. Eu achei engraçado. Ai, gente, que legal. Agatha tá com boas memórias de Tito Fernandes. Tô lembrando do meu amigo, pô. Meu amigo virtual. Engenheiro. TSEC Integridade Estrutural. É sério, gente, não tinha nada assim. Era amizade mesmo. Bom partido. Não tinha nada, entendeu? Assim, segundas intenções. Era só amigo mesmo. E não, ele nunca soube nada da gente, né? De onde morava, nada. E ele perguntava, você mora onde? Não falava, ele sabia que eu não falava nada. Nunca falei nada. Sempre existe uma desconfiança nessa amizade. Isso é claro, gente. Eu não era burra, né? Eu não era burra. Nunca soube também. A gente ficou anos falando por telefone. Anos? Sem saber. Até que eu perdi o telefone. Mas também aí, também, né? Aí quando você começa a namorar, aí realmente, né, o seu núcleo vai mudando, imagina, né? Imagina se realmente Tito Fernando. Está ouvindo esse programa. Cara, isso ia ser muito irado. Então, é o que eu falei. Vários nerds vão dizer não, que não, mas são... é só... Tem que mostrar um RG. Essa é a maneira, mas ela não sabe. Ninguém se chama Tito! Como que o cara falou que o nome dele era Tito Fernando? O nome dele é Tito, bota, é apelido! Mas agora bota o sotaque. Tito Fernando! Tito! Amigo! Eu achei aqui no Google, o cara chamado Tito Fernando. Caraca, Tito é apelido. Mas tem muitos Titos no mundo. Vai ter vários, alguma coisa, Fernando, que vão dizer que é o Tito Fernando. É. Mas vai chover, Tito Fernando. Você acha que o cara inventou o nome? O garoto fez a piada da fralda? Tito é apelido. Claro que não. A piada da fralda foi boa. Mas Tito é apelido. Tito é apelido de quê? De Thiago? De sexual harassment. Não, gente, não era, tadinho. Ele era bonzinho. Sei lá. Ele ficou comovido com a história do nosso namoro. Tito é apelido, gente. É, não, ele era um pouquinho mais velho, é, porque ele achou fofo e tal, essas coisas. Ele até falou da namorada e tudo. Que ele inventou, pô. Não, gente, vocês estão entendendo. Qual é o nome da Tita? Tita Fernandes. Ai, gente. Não, aí vim empregada, falava, tia, até a Agatha no telefone. Falei, puta que pariu. Oi. Coitado, ele era educado, né? Com uma pirralha, saco. É, meu Deus, esse é o melhor momento do dia do Tita Fernandes. Brincadeiras gerais, né? Salada mista. Verdade é consequência. Gato mia. Gato mia. Adorava. Era irado. Pique pega. Brinquei disso tudo. Pulava corda. Adorava pular corda. Ah, então, tinha uma brincadeira que eu sempre via as meninas fazendo na escola. Pular elástico. Que é pular elástico, boa. Eu amava. Eu não entendo. Como é que era? Não? Eu também, cara, não sabia pular direito. Elástico, eu era tipo craque. Eu não sabia. Só menina pulava elástico. Uma pergunta. Hashtag. Sei lá. Nunca vi um menino pular, não sei. Pois é, tinha umas divisões assim, né, antigamente, né? É. Menino, gente, não pular. Eu amava. Olha, eu amava as coisas que eu mais amava fazer na escola: trocar papel de carta, pular elástico, jogar ping-pong e explica, pular corda. Explica pular elástico. Eu não sabia direito, pular não. Pular corda eu não sei, mas. O elástico. O que era o elástico? O elástico, você tinha, era um elástico mesmo, esses elásticos de roupa, de calça, sabe? Pô, mas do cara que. Aqueles caras que batem foto mesmo, perdi 500 quilos. Era isso aí. Comprava elástico a metro no armarinho e aí amarrava, dava um nó e aí ficava uma pessoa numa ponta, outra do outro e você tinha que, tinha uma sequência, você tinha que pular pisando nos dois elásticos, primeiro começava na altura da canela, você tinha que pular pisando nos dois elásticos, abria a perna, o elástico ia pra meio das pernas, aí entre o joelho, né, na altura do joelho, aí você tinha que pular, tinha uma coreografia, tinha que cruzar o elástico e sair pra fora dele. Como cruzar? Ah, cruzava na perna e saía. Cruzar, sim. Era meio bizarro, eu não gostava. Eu gostava de pular corda. Mas pular corda também tinha coreografia, não tinha? Tinha aquela música. Pular, que nem qual o, é o Apollo Creed. A cor do seu namorado? Preto, branco, louro, moreno, careca, cabeludo, pirata ou ladrão? Tito Fernando! Quantos anos ele tem? Um, dois, três, quatro, você lembra? Ah, os meus namorados tinham 200 anos, eu pulava até... Você tinha que pular a idade do namorado? Não, é que você ia até onde... Até onde você errasse, eu tinha... Qual é namorado. A cor? Ah, eu fazia aquele da Xuxa, aquele o homem bateu em minha porta, eu. Era o Tito Fernando. Para, meu pai, de sacanear meu amigo. Senhora, senhora, põe a mão no chão. Aí tinha que botar a mão no chão, isso era difícil. Isso. Aí tinha que botar. Pulando corda. Pulando no tação. Senhora, olha pessoal. Aí a Francine, fala. Senhoras e senhores, deu uma rodadinha. E vá pro olho da rua. Isso aí, essa da Xuxa era melhor. Tinha uma corda que era com duas cordas, que era extreme. Ah, essa aí eu cheguei a pular. Eu nunca pulei. Mas acho que era difícil até pra quem batia a corda. É. Essa era hardcore. Essa aí já tava com uns 14, 15 anos. É, não conseguia. Não, essa, quando você falava, vá pro olho da rua, você tinha que sair da saí. Corda sem bater sem na corda. Sair. É, claro, é. Você sai que nem idiota, você vai marcando a corda, não adianta nada. Ah, eu sempre quando cara. Botava a mão no chão, eu já saía. Eu sei que a gente brincava muito mais que hoje em dia. As crianças não brincam, gente. Mas brincava de queimado, adorava queimado. Gente, queimado é um jogo maneiro. Violento. Acho que tinha que ter queimado nas Olimpíadas, sei lá. Que é muito legal. Dodge era maneiro. Tem um filme disso, do Ben Silva. Que é uma merda. Né? Sério? Aqui no queimado. Gente, queimado é muito irado. É muito irado. Era irado. Não é tão irado do que você era. Eu tinha raiva de queimado. Era irado. Porque tem tudo uma, né? Não. Bolada, explodia a bola na cara dos outros. Explodiu. Aí eu tinha raiva. Eu levava uma bolada e ela ficava queimada lá, ficava lá sentada no chão. É. E queimado não ficava numa área de trás e podia voltar? Ficava no podia time. Voltar. Podia, ó. Se você pegasse a se bola. Se o seu time conseguisse cruzar a bola lá pra área dos prisioneiros. É isso você isso. Era ali. Aí você pegava a bola e acertasse no cara do time que você tava do lado. Eu era boa de desviar, teve uma você vez que eu fiquei... Você se livrava e ainda o cara ia preso. Eu era boa de desviar, eu fiquei uma vez, eu fiquei só eu. Uma vez? Eu ficava direto, eu era ótimo no queimado. Era competição entre irmãs. Eu era uma merda queimada. Uma vez, eu pulava até 200 metros. Uma vez, uma merda. Eu falava, acorda, tia, 200 metros. Gente, eu era boa nessas brincadeiras. Uma vez eu fiquei 20 anos jogando queimado, desviando. Eu era ótima nessas brincadeiras. Não, eu não era boa em esporte, não. Eu sempre fui nerd. Em esporte era uma merda. Brincadeira, eu encarava como outra coisa. É. Falava o nome esporte, eu travava. Eu sempre fui ruim. Eu gostava... queimada, brincadeira. Era ótima. Handball. Handball eu era uma merda. Era pique uma merda. Bandeira eu não conheço. Handball é igual queimado, só que a bolada quebra os dentes. É a única diferença. Mas pique como é que era pique bandeira? Você tinha que atravessar o campo. Caraca, eu nunca até brinquei. Outro lado. Eu nunca brinquei de pique bandeira. E aí, as pessoas chegou e pegavam você. É, se você chegasse sem ninguém te pegar, ganhou. A pique pega. Não é, mas era irado. Eu lembro disso, mas eu não jogava. Eu gostava de jogar porrada ball. Eu lembro porrada ball. Por falar em porrada ball, vocês lembram do Pogoball? Caraca, eu tive Pogoball. Me desculpa, gente, mas eu era craque no Pogoball claro também. Aquela Pogoball. Eu subi escada de Pogoball. O Pogoball era meu. Pogoball também era foda. Eu fazia aquele loop com Pogoball, sabe? Fazia. Loop do Pogoball. Ah, qual é? Peraí, você fazia tipo um ollie de skate? Você fazia, Pogoball. Pulava. Não, não era nem pulava, você não sabe como é que faz. Não sei, não. Virava o Pogoball de ladinho e aí tchum, dava um flipzinho, ele virava e você pisava em cima aí, de novo. Você já tava pulando ou você era o início? Você tava com ele no chão? Não, você tá pulando, você tá sempre pulando o Pogoball. Ah. E aí, de repente, você inclinava ele, dava um flip com uma perna assim, ele você virava e você... aprendeu a fazer isso? Dava aprendi. O 360? Não, nunca fiz isso. Dava. Eu só... O Pogoball tinha um problema, se você pulasse sem meia... Você assava o pé todo. Destruía o pé. Não, eu só pulava com sapato, eu só pulava com tênis. A minha memória do Pogoball é que eu soltei um pum. Caralho, cara. E aí, que derrota. Cada pulava, liberava uma parte do pum. É o peidobol. Foi peidobol, foi uma vergonha, cara. Ai, gente. Eu fui pulando e peidando. Sabe? Ai, que merda. Recentemente eu vi um peidobol. Um não... Ah, tu tá no peidobol, meu amigo. Recentemente você tá muito no peidobol. Eu vi um pogobol, não lembro aonde que foi. Gente, que saudade do pogobol. Você vê? Exercício, a gente fazia exercício. A gente, depois, hoje em dia não sabe o que é gorda. Pula pogobol, pula elástico, pula corda, porra nenhuma. Pois aí, é. Então é isso, gorda. É. A gente andava de bicicleta. Olha só, tinha outro. Se eu pular pogobol hoje, é um pulo só. Eu faço pum. E ele explode. Cuspo os meus testículos e cai desmaiado. É isso que aconteceu. O pogo cola no chão. O pogo. E o ball, minha filha, é um míssil. Vira um míssil. É Mas olha só, você não tinha uma brincadeira de adoletado? Adoleta. Petit Petit Polar. Como é que é? Tipo assim, como é que era a coreografia das mãos? Tinha várias, tinha uma só. Eu só fazia uma. Tinha várias. A ona, a ona, a ona aí. Ai, mini, mini, mini. Como é que era a ona? Uma, aí. Ah, essa aqui é outra. Não, é outra. A ona, ona, aí você fazia uma balancinha. Vocês lembram da letra do a ona? A ona, ona, ona, aí. Não, ona, mini, mini, ma, mini, mini, ma, macarrão, tô te falando. Pai, ai, ai, ai, ai, unicep, sep, sep, unicep, sep, sep, unisup, sup, sup. O que que era unicep, sep, sep? Não, não tinha nada, né, uma ona. Isso é tipo uma carena, não faz sentido. Né? É uma parada tribal. Não, eu lembro, e o adoleta. Adoleta, le petit petit polar, café com chocolate. Adoleta. Adoleta. Do tatu. Do tatu, quem saiu foi tu. Quem saiu foi. Aí depois o nego inventava uns acréscimos, mas tinha 150 com muito carinho, vai ter que me dar um pedacinho, lembra disso? Caraca, isso eu já não lembro, não. Tinha DLC de. Tinha. Upgrades. Gente, eu não me lembro desse, de muito carinho. É, porque acho que depende da escola, né? A gente fazia. Eu ficava imaginando eu ler café com chocolate, se isso era uma língua ou se era uma parada totalmente. Ler café com chocolate. Com chocolate. Com chocolate. Ler café. O chocolate é francês, gente. Quem foi que inventou essas letras, né? É francês, é cappuccino, porra. É o cappuccino, caralho! É o cappuccino. Gente, era muito bizarro, né? Ai, ai. Eu adorava videogame, gente. Depois teve uma fase do videogame. Fase do videogame. Aí já começa a ficar sedentário. Eu gostava também. E que é a brincadeira de barbante, que fazia os negócios assim, aí o outro... Sempre fui ruim nessa merda. Nunca soube fazer cama de gato. Eu sempre tive brain bug. Cama de gato. Eu sempre fui uma bosta. Nunca soube fazer isso. Daí, uma coisa que eu era bosta. Eu gosto. Era bom. Eu era ruim no cama de gato. Mas também qual era o objetivo? Você fazia lá... Você tinha que... A pessoa... Você tinha que desmanchar a cama de gato e passar pra tua mão. Da mão da pessoa. É. Ah, tá. Uma pessoa fazia um negócio todo enrolado ali. Aí você começa a meter os dedos ali... E tirar da mão dela. E aí você tinha que formando outra... Uma cama de gato na tua mão. Era toda uma coreografia, né? Era. Sim. Essa foi muito ruim nessa. Eu tinha cama de gato também, que era um negócio que você tinha que passar sem tocar os sinos. Lembra disso? Tira o programa da Lucinha Lins e do Cláudio Tovar. Ah, eu lembro. Caraca, é verdade. Você tipo... É como se fosse laser, né? Imitando laser. É, tipo isso. Tinha os elásticos. Aonde? Do Pulimpim que ela patou. Aonde que passava? Era algum... Qual programa? O programa da Manchete, da Lucia Lins. Eu não lembro. Do Pulimpim que ela patou. Gente, eu não lembro desse nome. Isso é Língua do P, não? É, acho que é. É que era Lucinha Lins, do Pulimpim. E outro era o... Gente, eu adorava a Língua do P. Adorava a Língua do P. Nas iniciais. Gente, e o Cláudio Tovar, que era o marido dela, sei lá. E aí tinha um quadro que era esse, cama de gato. Tinha os elásticos com os sinos. Gente, e aí a criança tinha que passar. Isso é irado. E se o sino tocasse, ela perdia. Será? Meu sonho. Eu achava foda, sempre quis participar disso. Não, meu sonho era participar do Bozo. Eu também, nossa, Bozo. Eu gostava mais do Bozo que da Xuxa. Eu gostava dos dois igual. Não, eu gostava mais da Mara. Eu gostava muito do Bozo. Eu gostava daquele jogo da memória. Eu amava. A corrida dos cavalos. Eu amava. A corrida de cavalo. Meu sonho era que o Bozo falar comigo, atender aquela merda, aquele telefone que eu ficava discando a manhã inteira em looping. Aí, às vezes, caía na mensagem. Fala, amiguinho. Aí eu, Bozo! Isso é uma gravação. Aguarde. Lembra das caveiras? Tumbaracatumba. Toda... Quando o relógio bate às uma. Todas as caveiras saem da tumba. Tumbaracatumba. Esse era também com o negócio de mão. Era com o negócio de mão. Era? Tinha. E eu só dançava. Tinha negócio de mão? Caraca, você dançava isso? É. Esqueleto? É. Caraca, agora eu quero ver qual é a dança do esqueleto. Quando a gente tomava banho, por exemplo, eu e minha prima, a gente ficava tumbalacatumba, tumbata. Todas as caveiras, sabe? Isso era irado. Era de mão. Que cara, fazia. Né? Criança adora ficar brincando no banho, né? Ô, inferno. Adora. Lavava box. E sempre tinha que tomar banho com alguém. Tem criança que quebra o ladrilho. Não, gente, eu ficava escrevendo e desenhando com shampoo, vapor. E sempre tinha que tomar banho com alguém, né? Tipo, uma amiga, uma prima. Ah, é. Banhos e duplos. Faz um desenho com a conta de água, de... Não, água, gente, era um inferno. Naquela época não tinha esse negócio de economizar água. Não tinha, né? Tinha abundância. Naquela época era abundância. É, era outra, é, o Brasil, né, outra coisa. Pós-descobrimento, não, né? Não faltava água. Não faltava. Caraca, era verdade. Mas pois os pais é, a gente não podia, a gente não economizava água, mas a luz... Eu escutava o dia inteiro da minha mãe perguntando se era sócia da Light. Isso! É, direto. Por que tinha esse negócio? Acho que eu sou sócia da Light. Toda mãe. É, mas isso só no Rio, porque é. A Light que é a empresa de... Em São Paulo eles falam, ô meu, você acha que eu sou sócio da Eletropaulo? Em Minas eles falavam o quê? Mas será que a luz era cara e a água era barata? A luz da água sempre foi mais barata. A luz sempre foi mais cara. É, a luz sempre foi cara. Tanto que eles usam água pra fazer luz, né? Mas, ô Francine, você entrou na fase do videogame também ou não? Entrei, eu jogava Atari direto. É, eu era viciada em Pac-Man, viciada. Eu era viciada em Alex Kidd. Ai, meu Deus, como eu amava. No Master System. Eu nunca... Alex Kidd era Atari? Era Master System. Master System. Nunca realmente... Não, eu era menina Nintendo, eu não jogava Master. Aí depois eu tive o Mega Drive, né? Sonic. Sonic. Tinha uma briga, né, de Nintendo com Master. Então, eu amava, né? Super Mario, sempre amei, mas eu nunca tive. Eu só jogava na casa dos amigos, porque a gente não tinha Nintendo. A gente não mas tinha. Eu adorava jogar Sonic. Claro que não, vocês viviam até o não entendo. Não, a gente tinha... Uma maluca, né? Não, Gênesis, o meu era Gênesis. Angeloso. Não era genérico, era o Mega Drive que chamava Gênesis. Nessa época tinha muito videogame genérico. É, não era genérico, só era o genérico oficial. Não era! Sonic não é genérico. A gente comprou na Disney, quando a gente viajou pra Disney, era Gênesis o nome. Ah, ela garantia só idiota. Não, era Mega Drive. Comprou na Disney? Não, mas não comprou na Disney. Era você Gênesis. Comprou em Miami. My job. Victor. Você comprou com Walt Disney. Loja de Brasil. Walt Disney de chapéu e bigodinho. Te foi em 1992. Gênesis. Isso. Ele era original. A gente jogava Sonic. Eu era viciada. Pô, mas era em 94 mãe. Eu era mãe. Não, 92. Era brincadeira, era outra. Não, em 92 que eu fui à Disney. A gente em 94 comprou. Era mãe. Eu joguei videogame bem antes disso. Eu joguei muito videogame. A gente tinha outro antes desse. Eu sempre fui mega tinha nerd. Daftar. Aposto minha cabeça. Não era. A gente não teve Master System. Peguem seus óculos 3D, suas pistolas, como é que é? Light Phaser. Light Phaser. E boa sorte, lembra do comercial? E era muito mal feito, nossa. Era, eu ficava enjoadada. O 3D não tinha 3D. Era uma navezinha que saía um milímetro pra fora. Era podre. Era um, e aquele pixel. Dava mó dor de cabeça, odiava. Dava, é. Mas eu gostava do Alex Kidd. Mas a gente brincava. É, ah, que Alex saudade Kidd. Do Alex Kidd. Mas já tinha Sonic no Master System. Agora a Agatha só sobrou o Alex Old, Agatha. Ah, Alex Old. Alex Old. Aqui, meu Alex Old. Ah, que lindo. Alex Kidd, Alex Old. Gente, eu era viciada. Nossa, fui muito nerd, gente. Cara, eu era viciada em Mario. Eu tive Nintendo 1, depois acho que o 2, depois o 3. Eu acho que eu parei no 4. Nintendo 1, Nintendo 2, Nintendo 3. É uma outra linha. Caraca. Não tinha? Exatamente não assim. Não tinha? Não teve? Foi exatamente assim. Ah, não, aí depois virou o Super Nintendo. Não depois foi? Depois do 4, 4, né? Isso. 4 virou Super Nintendo. Eu lembro do Super Nintendo. Cara, eu adorava jogar Super Mario. Ah, né? E depois comecei a jogar Street Fighter. Adorava. Eu adorava ir pra casa de alguém que tinha Nintendo. Adorava. Pra perguntar, você tem Nintendo? Eu também. Aí, vamos marcar alguma coisa na sua casa? É. Aí ficava lá, tá, ignorando a pessoa. Eu adorava. Parece o André e os amigos dele hoje em dia, só que é o contrário. É, mas eu só fazia só isso só com quem tinha Nintendo. Eu era amiga por interesse. Era nintendista. Olha aí. Ai, que horror. Você tem Nintendo? Ai, vamos marcar alguma coisa. Olha aí, Maria Nintendo. Maria Nintendo. Cara, o Arthur, ele entra num site que ele joga Mario no iPad. Você vai com o dedo, assim. Vocês já viram isso? É, tem o Mario... Mario saiu pra iOS. Um Super Mario lá. É, sei lá, ele descobriu sozinho. Aí, tipo, ele não tava conseguindo passar, me emprestou pra passar. Aí eu passei, aí já queria ir pra outra fase. Aí ele queria de volta. Eu falei, não, agora é minha vez. O cara tava vendo que ia sair porrada ali. Cara, é muito bom. É muito bom, eu amo. Vou baixar no meu celular. Agora... Mas é Mario Bros? Não, é o Mario pra Mario... celular. Mario, é. Você vai, tipo, botando assim, você tem que clicar no Mario e aí, pra ele pular, você clica nele e pula junto com ele. É muito bom. Ah, eu amo. É maneiro. Eu amo o Mario, gente. Ah, é muito bom. Nunca tive paciência, foi nada disso. Não, você teve lá o... Eu gosto desses joguinhos de celular, eu gosto. Ah, eu amo. Quando a Gisele ficar marrazinha, eu vou voltar a jogar. Mas não, aí não pode jogar com ela. Ela tem que estar dormindo porque, né, demonstra essas coisas, não pode. Imagina, Last of Us. Cara, eu era viciada em Tetris também. Tetris, nossa. Eu Tetris. Tetris é o máximo. Eu comprava aqueles Tetrisinho no camelô, sabe? Você lembra daqueles camelô? De camelô? Hello que tinha? Aqueles pequenininhos? É, aqueles Game Boys. Game Boy. Era tipo um Game Boy de pobre. É, é, eu tinha. Ah. Que vendia no camelô baratinho. Eu sei, que é aqueles jogos de cristal líquido, né, que apareceu. Era. Que era tudo cinza, né? Tudo cinza. É, que não tinha cor, não tinha nada. Um Donkey Kong, que era um clássico da nossa época. A gente foi no Japão, a gente foi numa loja de vintage de videogame e tinha lá o, sabe, o antigão, o Donkey Kong, peça rara. Aí o caraca, aí veio toda aquela nostalgia da infância. Meu Deus, que foda e tal, isso aqui. Quanto é? Era tipo $250. Era... Cara, que absurdo, era essa bosta. Muito caro, caraca. Era mais de mil, era R$1.000, sei lá. Ai, não dá. Aí eu falei, não, não vale toda essa nostalgia, não vale tudo isso. Não vale. Mas foi foda ver, não era, isso era realmente um vício quando a gente era nas escolas. Você sempre surgiu um amigo com um negócio desse. E bafo? Aí, bafo era um vício? Bafo? Bafo, é, bafo. Mas não jogava muito bafo. Nossa, não. Eu jogava aquele tapa-tapa, sei lá. Tapão. Tapão. Ah, havia umas mãozinhas, você ficava... Caraca, lembra? A mãozinha com a ventosa? É, com a ventosa. Aquele eu jogava. A gente jogava Jogo da Vida. Jogo da Vida era o máximo. Eu adorava. Gente, adorava. Só que eu sempre saía... Banco Imobiliário. Eu sempre saía como universitário, eu ficava puta. Ah! Sempre. Ai, universitária. Ah, eu adorava quando eu ficava cheia de filho, nunca o carro. Fui médica, engenheira, nunca. Vai ficar pra próxima vida, inclusive na vida real. O Jogo da Vida era muito simples, né, cara? Você só ia. É, lá... bem pra criança, muito eu bom. Eu odiava a roleta do Jogo da Vida, eu achava ela chata. Era muito legal. Quebrava, pronto, acabou o jogo. A gente, quando quebrava, usava dado. Não, a gente nunca quebrou. Eu não lembro de ter quebrado. Eu já fui em casa de amiga e tava quebrado, porque eu jogava dois dados. Agora, eu não jogava o War, eu não jogava porque eu era caçula. Aí eu não tinha com quem jogar, porque os mais velhos jogavam. Quando eu cresci, já não tinha mais. Eu era muito boa no War. No War eu era boa. Aí sempre saía de questão. Inclusive, eu sou boa no War. É só dado. Não, tem estratégia. Não, tem estratégia. Eu fazia aliança. O Alexandre, você nunca ganhou de mim no War. Nunca ganhou de mim no War. War é sempre intriga e discussão. De mim no War, eu não gostava do War, porque é isso. Sempre faço aliança com o Azaghal e a gente te destrói. Ah, bora legal. Eu faço aliança com quem me convém, que se meu objetivo for destruir o Azaghal, eu não vou fazer aliança com ele. Minha filha, eu tenho minha estratégia prontinha do War, todo mundo conhece. Da CNN. É, mas tá lá, tô felizão lá no CNN, todo mundo chorando em volta. Todo mundo falando, é sorte. Não é sorte, gente, é estratégia. Imaginação é legal, adoro até hoje. Ah, mas até hoje eu brinco. Mas eu tenho imaginação. Ah, eu sou ruim. Eu sou ruim. Ah, e sempre dá discussão, porque você não. Eu não sei desenhar e fica. Isso aí é uma colher, não sei o que, isso aí. Isso é uma bicicleta, né? Mas é bom, eu gosto até hoje também. Cara, sabe qual que eu adorava também? Pense Bem, você lembra? Gente, lembra disso? Não tive. Que isso, não Pense lembro. Bem? Não era um computadorzinho? Era um mini computadorzinho, assim, que vinha com os livros, que você tinha que colocar os códigos, aí tinha as perguntas nos livros, você tinha que responder apertando os números, era muito... Cara, eu lembro disso, não. Mas a gente não teve, não tivemos. Não tive, A gente teve cara a cara, lembra? Cara a cara, adorava. A cara a cara é legal. Compre imobiliário. Tamagotchi, vocês tinham Tamagotchi? Não, não cheguei a ter. Já foi na época dos meus filhos. Tamagotchi. Já era mãe aí. Eu já era mãe. Minha filha teve Tamagotchi. Eu não tive Tamagotchi. Também não. Eu ficava cuidando do Tamagotchi. Eu era babysitter de Tamagotchi. Caraca, tipo, né? Das ele exigia cuidados. Mas aí o que acontecia? Ele morria se você não cuidasse? Ele morria. Morria. E aí você começava de novo, é isso, né? Você começava de novo ou morria mesmo? Começava de novo. Ah! Se o videogame explodisse, seria foda. Não, mas seria você maneiro. Acha que perdia? Não perdia o boneco, não? Perdi, você dava um reset, pronto, começava. É, porque aí começava do zero. Né, boneco, você dava um o bichinho ia crescendo, não ia? Essas coisas. Não, e era só um bicho eletrônico. Acho que ia crescendo. Mas ele era de pelúcia, não era? Não, não, não era um chaveiro. Era um chaveiro. Caraca, o Tamagotchi era tipo um token de banco. Era um token de banco. Você tinha que cuidar. Você tinha que cuidar. Agora. Tem muito token de banco que é assim. Pra me salvar. Caraca. Pra acessar a conta tem que dar comida, tem que... É assim mesmo, vários esquemas de segurança. Ah, é, total. Gente. Hoje em dia a gente não tem toque, tem Tamagotchis de banco. Caraca, Tamagotchis de banco, é assim mesmo. Eu lembro que tinha uma piada do Cacete do Planeta do Itamagotchi, mas eu não lembro como era a piada. Itamagotchi. Tinha da pão de queijo, tinha um negócio assim. Caraca, Tamagotchi... Ah, é uma febre essa porra. Meus filhos tiveram Tamagotchi. Foi, não. Foi uma febre. Bambolê. É que nem hoje, ó. Hoje o bambolê foi febre. O ioiô hoje é esse spinner, né? Ioiô. Eu amava ioiô, gente. Tá o Jovem Nerd Mongolão que já tá com o spinner aqui na mesa. Ah, mas é legal. Eu comprei pra fazer uma piada. Cadê o spinner, Mongolão? É, Mongolão também tu ficou lá. Eu peguei da criança e botei na testa. É, ficou lá a noite inteira girando o negocinho na mão. A criança chorando do lado querendo brinquedo. A mola. A mola é maneira. Até hoje é maneira a mola. A mola não é maneira, gente. A mola todo mundo tinha. E ela era tão assim. Mas ela tem muitas cores. A mola tinha uma mini lei de conservação de energia lá que você podia fazer ela descer a escada inteira. Era a única coisa legal dela. Fazer descer a escada. Gente, eu nunca fiz ela descer a escada. Só ficava de uma mão pra outra. É porque a gente morava em apartamento. Não, descer a escada era coisa de profissional. Tem que morar em apartamento. Ué, mas tinha. Era muito a mola no armador e ficava olhando. Não, e aí batia a escada do prédio. Criancinha de apartamento. Pô, mas tinha escada no prédio, pô. Tinha de play do caralho. Fazia descer a escada do colégio. Não, eu não fazia. Só ficava jogando. Eu morava em apartamento, botava no elevador, mas a mola nunca desceu. Então, a mola é tão idiota quanto o spinner. O ioiô era mais maneiro. O ioiô você tinha. É, o ioiô você tem que fazer. Tem que ter habilidade. Tinha que ser bom. Ioiô tinha habilidade. Tinha que saber preparar o ioiô. Se a corda tivesse muito apertada. Que a corda do ioiô não é um barbante. Isso, exatamente. Ele é uma corda especial. Especial. Não é uma corda feita com crina de cavalo. É isso. É uma corda. Mas ela não é só um negócio amarrado. Ela volta no seu dedo, ela é enroscada. Por isso você consegue fazer, por exemplo, um cachorrinho. Você jogava e o ioiô fica girando em falso. Eu nunca fui boa. Eu só jogava. Apertado ali, ele não gira. Você fazia cachorrinho? Eu fazia muita coisa. Você fazia muita coisa? Caraca, vou te dar o ioiô. Balancinho. Sabe qual é balancinho? Só fazia. Eu vou comprar o ioiô amanhã. Eu também. Fazer tudo isso, cachorrinho, balancinho. Ah, então eu vou comprar a corda pra tu pular também amanhã. Meu filho. Vou comprar um elástico pra tu fazer. Meu filho, eu não estou falando de habilidade que precisa estar 50 quilos mais magra. Estou falando do ioiô. Ioiô você pode jogar gordo. Jogava pra frente. Cara, eu realmente gostava. No meu colégio, a parte do ioiô, ela foi levada a sério. Hoje em dia, você botar o bambolê, por exemplo. O bambolê vai vestir que nem um cinto, né? Ai, meu Deus. Você tá de cinto, não? Eu tô de bambolê. Eu tô brincando com bambolê. Bambolê é legal. Porque, se você parar pra pensar, o bambolê, ele se beneficia da curvatura do corpo. Quanto mais magro, melhor. Se for com o corpo... É, exatamente. Se as linhas do corpo forem, né, pra dentro, né, tipo, na cintura fina e tal, ela, o bambolê... Sim, quem tinha um quadril torneado, né, exato. E a cinturinha durava mais. E se tiver, mas for ao contrário, a curvatura, for pra fora... Aí fodeu. A bunda churreada e o cintura grossa. Mas tinha umas gordinhas que faziam bambolê direitinho. Eu lembro disso, gente. Acho que isso daí não tem nada a ver, não. Ah, meu filho, isso não tem nada a ver. Tem gordo que faz espacate. Eu não sou essas gordas talentosas. Eu não sou dessas, mas existe. Mas vocês conseguiam o bambolê assim, ficar direto? Eu fazia. Naquela época, hoje em dia não tem coragem, né? De vestir fica igual cinto. Não eu tem. Conseguia fazer mais ou menos. Agora, eu nunca consegui dar uma estrela, nunca. Era meu sonho. Era meu sonho eu também. Isso deve ser genético. Menina, dava estrela. Você dava estrela? Eu dava estrela. Eu achava gente, foda. Você tem que aprender a esticar a perna. É que eu fazia jazz. Aí eu lembro que às vezes tinha parada da escola, não sei o quê, e eu ia na frente dando estrela. Olha aí. Que eu fiz jazz muitos anos. Caraca. Dar estrela eu achava que a pessoa era foda. Eu fiz jazz, mas eu nunca soube fazer estrela. Nem eu. Sua perna acaba caindo. É, a gente dava só com a minha calhota. Perna fazia aquele meio... Eu não sabia da estrela, mas eu sabia... Plantar bananeira? Não. Você também sabia se fosse encostada na parede. Eu fiz mas uma vez sem encostar, na aula de educação física. Sem encostar, não consegui. Uma vez só. Mas eu era boa naquela parada de você estar em pé e jogar o corpo pra trás. Fazer o arco. Como nossa. Assim? Nossa. Mas é? Essa era foda. É, tipo uma cambalhada pra trás. Não, você tá em pé, aí você vai descendo até fazer um arco. Mas você conseguia sem encostar na parede? E aí depois? Sem encostar na parede, eu fazia. Depois você gritava eu fazia na parede. Não, e depois depois você volta, fica em pé. Perna não. Pra trás, levanta. Pô, tu fazia uma estrela invertida. É. Não, mas exatamente. Eu não sabia dar pra frente andando. Não, mas a estrela... Parada, eu fazia isso parado. A estrela não é pra frente, a estrela é pro lado. Pois é. Não, mas eu só sabia fazer o arco. Virar de lado na hora de... Quando alguém fazia a estrela pra fazer show-off, eu via logo no Marco pra dizer, ó, oh, também sei alguma coisa. Não, gente, o meu sonho mesmo, o meu sonho mesmo era dar salto mortal. Ah, o meu também. Meu sonho, eu ficava assim... Como assim salto mortal? Era aquele que você pulava, né? Pular do penhasco. Dar uma cambalhota no ar e voltar. É, tipo ginástica olímpica. Se eu fosse uma ginasta, eu podia ir pulando aqui até a sala de aula do bebedouro, era o meu sonho. Eu queria ter sido ginasta, mas a minha mãe não deixou, dizendo que eu ia ficar baixinha. Porque não adiantou porra nenhuma, continuo baixinha, né? Eu podia ser baixinha e atleta. Minha mãe, não, toda ginástica fica baixinha, podia tarracada. Podia ser uma medalhista. Podia ter sido uma medalhista, olha aí, não, um talento. Não, não, na estrela, né? Um talento de pesado. Um talento de merda. Gente, não falamos das brincadeiras. Faltou mamãe posso ir, quantos passos de elefante, de não sei o quê. Mamãe posso ir? Eu não lembro da mamãe posso ir. Isso não é brincadeira, isso é realidade, vida real. Isso é do tempo da minha mãe. Cara, a minha infância, eu brincava direto de mamãe posso ir. O que é mamãe posso ir? Fica uma criança no muro, na parede, sei lá, e as outras do outro lado, do recinto, de onde você estiver, no play, sei lá, tá no play, né? Na minha época, você brincava em play. Aí ficava todas as crianças numa parede e a outra, uma sozinha na parede oposta, não podia olhar pra trás, quem tava... Pique-esconde. Isso, tipo pique-esconde. Aí, você não podia olhar se as pessoas estavam perto ou não. Aí, as pessoas perguntavam, mamãe, posso ir? Um monte de cada vez. Aí, você fala, pode. Quantos passos? Aí, você tinha que ir decorando quantos passos você deu pra cada uma. Aí, você falava, 10 de elefante. Aí, a pessoa dava 10 passos largos. Caraca! 5 de formiga, sei lá, você ia fazendo. E aí, você tinha que calcular o máximo de tempo pra pessoa não chegar em você. What? Aí, se você já deu passos de elefante pra um, você não pode mais dar pra ele. Aí, tinha passos de canguru, mas que aí, era pulando. Como que você ganhava isso? Então. Caralho, que feio! Uma hora alguém chegava em você. A mamãe sempre perdia. Porque a mamãe sempre perdia. Ah, e tinha a da... A da raposa. Meus pintinhos, venham cá. Caraca, eu lembrei daquela da roda. Você gritava assim, meus pintinhos, venham cá. Aí a... Tenho medo da raposa. Tenho medo da raposa. A raposa não faz mal. Faz sim. Tenho milho pra te dar. Aí as crianças tinham que correr até a mamãe galinha, os pintinhos. Só que tinha as raposas. As crianças raposas que pegavam os pintinhos, aí perdi. Cara, tinha que ter uma turma monstra pra jogar isso. Eu gosto. Era, só na escola que jogava isso. Só na escola ou no prédio. Eu gostava mais da galinha choca. Galinha choca. Galinha choca, achou com ovo. Saiu minhoca. Saiu minhoca. Saiu minhoca. Saiu pipoca. Que saiu pipoca. Saiu. Como se minhoca fosse muito, né? Que pipoca, o quê? Saiu minhoca da perna torta. Faz muito mais sentido. Como é que foi da galinha choca que eu não lembro? Ué, você botava o ovo atrás de alguém, não é isso? Aí aquela pessoa tinha que correr atrás de você. Como é que era? Esqueci. Não sei. É, a gente ficava sentada numa sentada numa roda. Aí alguém botava um lenço, um ovo, sei lá, atrás de você. Galinha choca, achou com ovo, saiu minhoca. Eu acho que não era um ovo. Acho que, não. Eu acho que aí não. Você botava o ovo atrás de uma pessoa. Ovo? Ah, sei lá, alguma coisa. Uma pedra. Uma pedra. Aí a pessoa tinha que pegar a pedra, correr atrás de você antes que ela desse a volta. A volta, e isso. Sentasse no teu lugar. Isso, isso aí. Isso aí. Gente, e a brincadeira do anel? Nossa, anel. Vocês lembram? Do anel. A gente pegava aliança dos pais. Os pais eram desprendidos. Desprendidos. Ah, eu lembro que você fazia assim com as mãos, como se fosse posição de rezar. É. Isso. E aí ela tava com a aliança. Aí você passava as mãos... E fingia, ou botava entre... ou fingia, não é isso? É. Gente, todo mundo fazia isso. E aí você passava as mãos por dentro, como se fosse, sei lá, um cartão de crédito pra ser... Isso. Aí você ou soltava ou não o anel da mão da pessoa. Pois é. Mas aí, afinal, mim, o que acontece? Mas eu não lembro. Eu não lembro, gente. Gente, eu não lembro. Você passava ali e ficava... Não, adivinha com quem tava o anel? Não, a pessoa tinha que avisar, adivinhar com quem que tava o anel. Ah, é. E o quê? Vamos beber cachaça? Mas não, quem tinha que adivinhar? Ah, sei lá, gente. Terceira pessoa. Não, uma segunda pessoa. Essa brincadeira aí, era chata. Qual o parâmetro pra iniciar a adivinhação? Quem jogava o anel na mão, escolhia uma das pessoas que estavam na roda pra dizer com quem tava tá, o anel. Tá, mas aí é baseado em quê? Em chute? Na cara de... Na cara. Ah, no poker face. Ah, é. A mecânica era o poker face. Agora. Era idiota. Era eu grande... gostava do polícia ladrão. Polícia ladrão, brinquei muito de polícia ladrão. Agora... Era piscadinho, assassino é piscadinho. Não, polícia ladrão era de pique-pega. Piscadinha. Não, detetive. Essa é detetive. Não, detetive da piscadinha. Detetive. Da piscadinha eu gostava. Eu não conseguia, não piscava. Não. Você, claro que você sabe piscar. Hoje aprendi, depois de muitos anos. Você não sabia piscar? Não. De olho só? Pô, olha aí, meu, hoje ele sabe. Craque, olha ele só. Sabe piscar. Olha aí, ó. Caraca, ele nem fecha outro olho não pra piscar. Fecha o outro olho. Mas quando eu era jovem era sofrido. Caraca, isso. Era só... Eu tive que amarrar meu olho, ficar... Gente, hoje em dia ainda tem isso de a pessoa piscar um olhinho pro outro... Aprendeu a piscar na adolescência? Que você tá flertando, né? Que você pisca de olho, isso ainda existe? Cara, não deve existir mais. É, você piscava o olhinho, né? É, não deve fazer. Não, cara. Acho que não existe. Cara, é muito nossa época. Caraca, piscar o olho é datado assim. Acho que é. Hoje em dia ninguém pisca. Diga, mas tem emoticon. Cara, vai no Twitter. Tem emoticon de piscadinha. Não, mas o emoticon de piscadinha, ele tá falando... É tipo, ah, legal. É. É, tipo, ah, vamos... É, não é flerte, não. Não é flerte, é tipo... Aliás, flerte é essa palavra também. É, flerte é muito... Não, você acha que as pessoas não piscam mais? Agora eu fiquei na dúvida. Não, não pisca pra flertar. Pra flertar. Se piscar, a pessoa vai te dar um joinha. É. Porque se antigamente... Olha, se... de emoticon. Se você fizesse isso pra um... pra um garoto, o garoto achava que você tava afim dele. Na hora. Hora. Piscar assim? Nunca. A não ser que você estivesse jogando detetive. É, exato. Adoleta, lepeti, petipolau. Não, gente, a grande brincadeira pra mim nas festas era a dança da cadeira. Essa era a melhor. Não, não, não. A dança da cadeira é emocionante. É emocionante. É. Gente, eu já fui no programa da Xuxa e dancei na dança da cadeira. Sério, cara? Nunca fui na Xuxa. Zero. Xuxa, eu te amo. Eu nunca fui no teu show. Eu também nunca fui. Você acha que... Você realmente acha... Isso foi alguma coisa que você acha que a Xuxa tá ouvindo isso? Ué, ela pode estar um dia. Ah, tem muito mais chance, tem muito mais chance do Tito Fernando tá ouvindo. Ah, não, gente. Caraca, é verdade. Meu sonho era no show da Xuxa, a mamãe nunca levou. A gente morava no Rio de Janeiro. É, pois foi é. Foi absurdo isso. O Jovem Nerd foi. Eu fui três vezes no show. Caraca, da Xuxa. Caraca, professor. Nossa, rica. Caraca, rica, rica. Não tinha que pagar. Tinha que pagar pra ir no show da Xuxa? Ah, devia. Sei lá, cara. Não, minha mãe nunca se deu trabalho. Você tinha que conhecer alguém lá de dentro. Tinha um esquema. Sério? Tinha um esquema? É, tinha um esquema. Minha mãe tinha que conhecer alguém, tinha algum esquema. Eu fui no Carequinha, no show do Carequinha. Poxa, é. Gente. Caraca, Carequinha tá muito velho mesmo, cara. Carequinha não existe mais. E nem a Xuxa. O cara já bateu as botas. Mas você nem a Xuxa existe mais. Que isso, cara? Ela agora é Maria da Graça, sei lá. Agora ela é Xuxa Meneghel. Agora é evangélica. Não, ela não é evangélica. Que mentiroso. Mas, ó, Francine, você ganhou a dança das cadeiras? Do... Não, acho que eu perdi. Acho que foi a segunda, terceira. Ah, olha só, você sabe que a dança... Mas você mandou beijo pra mãe, pro pai? Você... Ela perdeu, só mandava quem ganhava. Ah, faz sentido. O resto é você falar. E aí, quando você perdeu a Paquita... Quando você perde, você ganha revistinha. Quando você perde, você ganhava, né, revistinha. A Paquita te tirou, falou, chega aqui, garota. Tirou, me puxou. Me chutou e poderia. O Jovem Nerd também foi no show da Xuxa. Você foi até filmado, né? Rico! Não, ele foi na época da pobreza. Ah, na manchete. Manchete. Toscaria total. Não, na época do Senta Lá, Cláudia, né? É. Mas o Carequinha era antes do show da Xuxa. Antes, cara? Você é muito velho, cara. É, você é muito velho. Carequinha eu não curti, não. 2 anos mais velho. Cara, o Carequinha rico com aquela gola gigante, a gola... Nossa, por que você viu isso? No museu, portuguesa? Como é que você conhece o Carequinha? No museu. Ah, o museu dos palhaços. Cara, aqui é Topodígio, né? O Azaghal tá... Topodígio. Vila Sésamo. Eu já contei isso, mas é que eu tenho um momento histórico. A Xuxa tá lá no... Não, que a Xuxa tá, te beijou? Assim, pra mim é histórico. Whatever, pros outros. Que era... Eu fui lá e eu era muito pequeno. Mas eu lembro. Muito pequeno quanto? Sei lá... 5 anos, sabe? Bem pequeno. 6. Você pediu? Mamãe, eu quero ir no show da Xuxa. Ah, claro, né? Eu não lembro. Eu só sei que eu estava no show da Xuxa um dia. Eu sabia da Xuxa. A Xuxa estava lá todas as manhãs na TV. Mas aí, quando eu fui lá, eu fiquei tão vidrado naqueles brinquedos. Já contei. Fiquei tão vidrado naqueles brinquedos de playground que tinha. Tinha. Nesse da manchete tinha brinquedo de playground. Que eu fiquei só brincando. Whatever, Xuxa. Fiquei subindo, né? Escalando parado e tal, não sei o quê. E aí, quando no final do bloco, ela botava todas as crianças pra dormir. E aí todo mundo deitava no chão. Vamos dormir. E aí apagava a luz do estúdio e aí fica todo mundo dormindo. É meio bizarro, né? Era a parte predileta da Xuxa, né? Aquela... E aí, eu lembro que eu fiquei... Sabe aquela roda que... Aquele banco... É, o roda-roda, né? Roda-roda, que você senta, senta e fica rodando. E eu fiquei sozinho naquilo, eu não queria sair, porque era muito difícil entrar, né? Porque tinha outras crianças. Era uma guerra, né? Uma guerra. Aí quando as crianças... Vão dormir. As crianças saíram. Eu falei, porra, liberaram a parada. Aí eu sentei e comecei lá... Girar. E aí as crianças dormiram, apagou a luz do estúdio e eu fiquei rodando. E aí, depois eu vi no que passou na TV, né, que era gravado, a câmera deu um zoom em mim rodando naquela olha parada. Aí, gente, foi a gente tinha que ver isso. Do caralho. Vitória, não tem lá. Não, gravamos, óbvio, no VHS, mas já foi pro limbo, né? Ah, gente. E os arquivos da manchete já devem ter bufado. Não existem mais. Pegou fogo. Ah, mas foi maneiríssimo, cara. Foi maneiro mesmo. O meu sonho era entrar naquele descovador dela, meu Deus. Ninguém entrava, só ela que saía dali. Não, ela levava crianças pra lá. Ela levava convidado. Não, ela levava crianças. Chamou uma criança que... Gente, ali devia ser a entrada pro camarim dela. Não era aquilo, what? Não, ele só subia. Ela saía dali, gente. Dali ela ia pra trás, pro backstage. É, não voava. Que backstage? Ele não voava. Não, cara, ela entrava pela porta da frente, aquela merda subia, e começava a gravar, e ela descia. Ah, era isso? Caraca, aquilo deve ser um elemento compensado no elevador, gente. É claro. Não era uma saída secreta. Pô, ela levava você num compensado de elevador, que você chegava lá, porra, Xuxa. É, exatamente. Aí corta, aí descia. Eu achava que ia pro backstage. Não era. Eu acho que não era assim, não. Era backstage, sim, gente. Não tem como ser backstage, não faz sentido, é verdade. Eu que não, sabe o que eu me lembro? Que eu lá no tipo assim, quando a Xuxa ia aparecer, aí eles mandavam todo mundo gritar, né? Só que, tipo, a criançada tava querendo brincar, querendo fazer, sei lá, conversar. Aí eles falavam assim, antes da Xuxa entrar, né? Olha, a Xuxa vai entrar agora. Vocês têm que gritar. Quem gritar mais alto vai ganhar um presente. Todo mundo... Ah! Caraca! Olha tá gritando só. Pra... Olha a enganação! Não tinha presente, né? Tinha nada, mentira. As Paquitas que falavam que ganhava presente, mas não dava nada pra ninguém. Aí ficava todo mundo... A portuguesa foi amiga de várias Paquitas. Caraca, que enganação! Estudou com várias Paquitas. Estudei com elas. Eu falava com elas, normalmente. A grande merda. Só um registro. Qual Paquita? A Miúcha. Ó, o Jovem Nerd. Aquela outra... Ai, meu Deus, todas eram louras. Aquela loura, cara. É. Paula, o nome dela, um negócio assim. Sorvetão, não? Não, não era André Sorvetão. Sorvetão e o... Qual é o nome do cara? Porrado. Porrado. Estão casados até hoje. É. Não, mas eu estudei com... Fizeram vídeo de reclamação. Tinha alguns angélicos na minha... Nossa, angélicos. Angélico, era uma derrota. Angélicos? As Paquitas a gente achava maneiro, mas angélico a gente achava uma derrota. Isso aí é pra, tipo, Hogwarts da TV dos anos 80. Tinha Paquita, angélicos. Né? Caraca. É, eu estudava na minha escola, que eu posso fazer. Que escola era essa? Uma escola boa, muito boa. Muito boa. Já falamos dela aqui. Supletivo. É, Francine, você já teve seu momento. Você já teve seu momento de glória. Três vezes. Eu nunca fui no show da Xuxa. Trauma de infância. A senhora de Avenida viu a Xuxa uma vez no hotel, né? Vimos. Pois é, portuguesa. Tava no mesmo. A gente tava no sul. Tava no sul e alguém falou assim, a Xuxa está nesse hotel. Eu falei, mentira. Aí à noite a gente viu uma mulher loura nadando na... É verdade, eles abriram a piscina térmica aí, só pra ela. Aí tinha a piscina térmica e eles abriram só pra ela. A piscina ficava aberta só até as 8. Aí tinha lá, sei lá, meia-noite, só que ela era toda envidraçada. A gente viu uma mulher nadando. Eu acreditei que era a Xuxa. Falei, cara, só deixariam a Xuxa nadar esse horário no hotel. Ou um casal de adolescente. Não, era proibido, ficava trancado. Mas é tipo trancado, missão impossível? É, trancado, não tinha acesso à piscina. Tipo assim, como ficava a cozinha do hotel que eu entrava e trocava só pelo açúcar? Ali, trancado? Não, não era esse nível de hotel. Hotel, merda. Nossa, e aí? Era um hotel sério. Aí... Era um hotel sério. E aí, a gente, quando soube que ela tava lá realmente... Não, anunciaram no megafone pela cidade. A Xuxa está em Gramado! A cidade inteira de Gramado. Caralho, foi pra... Foi a cidade inteira pro hotel. É, e aí, cara, a gente acordou, tomou café e foi correndo pro andar dela. Só que a Marlene Matos me empurrou, assim, não deixou chegar pra então, ela. Mas a Xuxa... Quer dizer que você chegou perto da Marlene Matos? Eu falei, então, mas a Xuxa, eu estive do lado dela. Ela tava até com uma roupinha de lã, assim, um pullover. Tava, ela tava colorido. Linda. Como? Não, porque as crianças estavam todas em volta ela dela. Ela é bonita, gente. E aí ela me deu um autógrafo na minha mão, só que eu era tão honesta que eu cutuquei a Xuxa e ela... Hã? Aí eu... Não é meu! E devolvi pra Xuxa. Filha do Flanders mesmo. Cara, ela tava muito desorientada, coitada. Ela tava pé, né? Ela tem tava essa lá. História que a Xuxa ia abrir o Parque da Xuxa, lembra? Existe o Parque da Xuxa. Sim, mas ela tava escolhendo o lugar e aí tinha falado, tem um lugar em Minas Gerais. Ah, essa história é caô. Que é muito bom. É o São Lourenço. Não, sério? Isso é mentira. Aí ela foi lá. Reza a lenda que a Xuxa chegou em São Lourenço. Ela foi hospedar ela no melhor hotel da cidade. Cinco estrelas da cidade. Era uma merda, Hotel Brasil, uma merda. Lixo! Bota o hamburguês, é uma merda! Eu acho que é o que é dono do Hotel Brasil, mas desculpa, era uma merda. Tá? E ela chegou, olhou o hotel, olhou a cidade e falou, esse é o melhor hotel da cidade? Vamos embora agora. Ela, eu não fico nesse muquifo, gente. Gente, isso deve ser lenda. Cidade de merda! Entrou cidade na... Cidade de merda! Ela enturragem dela entrar, sei lá, num Voyage, que era, sei lá, 1900. Eu não sei, era um carro foda dessa época, onde é o rei. Brasil também não era muito melhor do que São Lourenço, não. E foram embora. Era um... Opala. É, ia ser um Opalão. Opalão! amo. Não, era Alfa Romeo. Caraca. Mas eu encontrei a Xuxa uma vez aqui em Orlando também, numa loja de coisa de casa. Sério? E tu falou com ela? Encontrei. Falou com ela? Encontrei. Falei, tava eu, meu pai, João Paulo. Lembro de mim. Não, cara, o que você falou pra você agora? Quero ouvir. Cara, tava eu, João Paulo, meu pai. Aí meu pai falou, a Xuxa tá ali. Eu achei que era sacanagem, né? Eu falei, não, mentira. Quando eu olhei, andei mais um pouquinho, olhei, ela tava lá mesmo. Aí virei as costas pra pedir pro João Paulo ou pro meu pai tirarem uma foto da gente junta. Os dois saíram correndo, morrendo de vergonha. Aí a Sasha tava com ela. Caraca! Aí eu pedi pra Sasha tirar uma foto nossa. A Sasha ficou meio puta. Porque ela queria estar na foto? Não, eu acho que ela não gostava que perturbasse a mãe dela, tá, né? Certo. Sei lá. Ela era adolescente também. Aí ela tirou... Eu tenho a foto. E tem a foto? Ah. Eu tenho. Olha aí. Ter, né? Acho que eu tenho até no meu, acho que até no meu Facebook tem a foto. Caraca, essa foto. Também a Xuxa quer o quê? Em Orlando. Não vou encontrar brasileiro. É. Pô, se disfarça igual o Michael Jackson fazia. Que ela tinha casa aqui. A mãe dela morava aqui, na verdade. Gente, nossa, como assim ela tem que se disfarçar? Não tem que se disfarçar. As pessoas vão falar com ela e acabou. Não, mas tem gente que ah, mas quer. Aí a filha faz cara de cu, e aí? É igual você. Ah! Aí, viu, professor, melhor que a Xuxa, eu não peço pros outros fazerem cara de cu no meu lugar. Ai, que horror. Vocês colecionavam álbum de figurinha? Ah, ah. Eu tinha. Cara, eu nossa. Eu colecionei alguns. Bem Me Quer, Mal Me Quer. Como é que era Bem Me Quer? Do He-Man, eu colecionei. Amaré. Amaré. Amaré, Amaré. Garfield. Eu colecionei muito do Garfield. Nostalgia isso. Ai, gente, era muito nostalgia. Outros, e nas colecionei. Bancas, né? Fica, eu nunca completei nenhum álbum. Nossa, eu completei. Eu nunca completei. Eu mandava a cartinha lá pro negócio. Não, nunca fui tão perseverante. Nunca preencheu? Eu preenchia, faltava... puta, essa merda desse álbum, jogava fora. Não, faltava tantas. Eu preenchia, mandava a cartinha e recebia. Era foda. Porra, só feita pra gastar dinheiro. É. Todo álbum era terminava em frustração pra mim. Também. É, pra mim também. Eu não, não eu completei Garfield, completei... Mas aí porque você roubava no final. Você botava o título lá. Não, quando tava faltando só 50, você podia pedir. Só 50? Sei lá, não lembro pra ajudar. Gente, eram 500 figurinhas. Tirem. Eram 500 figurinhas. Aí, será que alguém completou o álbum dos youtubers? Existe agora. Nossa. What? Estão lá? Não, claro que não. Ah, é isso mesmo? Então não vou comprar. Só compraria se estivessem lá. Só é o álbum dos youtubers novinhos. Ah, os youtubers velhos, né? Ninguém vai querer. Não, teve um outro dia aí, uns moleques que não sabiam quem era o Jovem Nerd, saiu naquele programa. Qual é o programa daquele guri que mora lá no Canadá? É o Leon. Leon. O Leon jogou algum jogo aí com o Jovem Nerd, e aí tinha nos comentários assim, quem é esse Jovem Nerd? E aí tinha uma galerinha lá defendendo, como assim quem é o Jovem Nerd? Jovem Nerd é o pai da internet. Pai da internet. Aí você vê que os caras tão velho, né? Os velho, né? Não, ele falou, veio antes do YouTube. Veio, aí, pois é, aí o cara falou assim, ah, como assim? Ah, ele tá desde 1900 antigamente aí, o cara. Mas não existia YouTube. Eles estão antes do YouTube. Eles já existiam antes do YouTube. É verdade. Pai da internet. Né? Caraca. Por isso que eles não estão no álbum do YouTube, entendeu? São os pais. A gente pariu o álbum do YouTube. O tempo passa, o tempo voa. O Passa Baberindos continua numa boa. Cara, Baberindos nem existe mais. Se você conhece essa música, você é pai também. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.